E galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun. Eu estou aqui dessa vez apenas com o Luke Lucas, de volta ao podcast, depois de algum tempo aí, né? Depois de um mês sem gravar, de férias, não quero mais falar com você. É, agora que você tirou férias, você agora consegue escutar minha voz de novo, né? Pois é, cara, eu aguento sua voz, eu aguento você indo pro inferno no Carlinho, no som de música dele mesmo. Tô de volta, tô de volta. Ah, cara, você tá fazendo falta lá, cara. Bebop tá on fire na porra das últimas episódios. Ah. O que aconteceu com o Bebop, né, cara? Ele não era assim. Como assim, cara? Teve uma gravação recente de um outro podcast do Anime Coach, que vai sair aí no futuro, mas dando uma parte de spoilers, tem o Leandro Nishishima nesse podcast e ele acabou de voltar do Japão, né? Acabou, entre aspas, vai um tempinho aí. E a primeira piada ruim que ele disse que escutou nos últimos 7 meses foi exatamente a primeira piada que o Bebop fez no podcast. Esse é o Bebop, né? Esse é o Bebop. Mas ele não era assim, não. No começo não era assim, foi piorando, não sei se foi minha culpa, fico triste com isso. Aqui, como eu disse, Patrick hoje não deu as caras e vai ser difícil gravar outro dia, então a gente resolveu gravar logo. Lucas, um mês, o que você tem de novidade interessante pra contar? Não quero saber do seu trabalho da faculdade. Foda-se faculdade, eu não te vejo por um mês, sua filha da puta, CDP, graças a Deus. Tá de férias? Eu tô, cara. Eu só tenho uma matéria que eu não sei se eu passei, mas eu não ligo mais, não vou ver, se eu não passei, não passei. Não quero mais saber. Sei lá, vendo animes, acabou a temporada, né? Passou rápido essa temporada, não sei se contigo também foi assim. Mas do nada eu vi que já era o 11 já, e tudo já tava acabando, e ia ter a segunda temporada de tudo que eu tava vendo. Eu também acho que passou rápido a temporada, mas admito que eu mal lembro, sabe, assim, da maioria das coisas. Teve séries legais, mas poucas ficaram na minha memória. Pra mim parece que a gente gravou um podcast no podcast mês passado, assim. Mês passado não, semana passada. Eu ainda lembro. É estranho. E tudo que eu gostei da temporada vai ter segunda temporada e terminou no cliffhanger. É uma droga. Eu odeio isso, cara. Eu odeio essas coisas. Qual foram os animes que você terminou nessa temporada? Eu ia perguntar de qualquer jeito. Wixos. Eu vi, né? Depois que você indicou, eu acabei vendo. Sidonia no Kishi, teve o No Game No Life, o Bokuwa Tomada. Eu não sei como é que fala. Bokuwa, que é uma comédiazinha leve. Eu que não sei, teve... eu tô vendo ela. Ainda não vi tudo, não. Só vi 4 episódios. Não teve fim, não faço ideia se vai ter segunda temporada, né? É a vida. Você tá me dando spoiler foda, mas tudo bem, foda-se agora. Ele é bobinho, cara. Não tem spoiler de anime bobinho, você sabe. Mas é legal, eu gosto dele exatamente, porque eu acho que talvez seja o mesmo motivo que tu gostou, por esse fato de ser pousada. Acaba lembrando aqueles animes meio Love Hina, meio. Sem tanto eti, sem o eti, é absurdo, né? Mas o próprio Mês em Coco. Então eu gosto. É aquele anime que você não precisa pensar. Só que é se divertir, você bota ele pronto. Exato. Teve também o Ishikan Friends, que eu não sei se vai ter segunda temporada, parece que não. Esse eu não vi. Acho que eu não terminei de ver Capitão Planeta. Eu tô vendo o Capitão Planeta. Mas ele não acaba agora, não. Tem mais temporada. É 20 e poucos episódios, Capitão Planeta. Mais um. E teve a final da Quimera antes, né? Em Hunter x Hunter. Cara, eu não vi. Tá legal mesmo. Eu tava pensando em ver só Quimera antes. O final foi foda pra caralho, velho. Eu sempre critiquei a Madhouse pelo começo do que ela fez. Tirar o Kaito, adaptar várias coisas, tirar sangue, essas coisas. Mas a Quimera antes foi... Eu acho que tá perfeito, cara. O episódio final foi lindo, assim. Eles adaptaram algumas coisinhas dos garranchos do... Eles tinham que ter feito só Quimera antes, né, cara? Todo mundo sabe disso. Não precisava desse. Eles adaptaram os garranchos do Togashi muito bem. E agora vai ser o arco da eleição, né? Eu gosto do arco da eleição, eu gosto mais da Luca por causa do arco da eleição. Eu acho o poder dela bem divertido. Eu pensei que eles iam lançar só a Quimera antes e iam parar. Não, parece que vai ser o arco da eleição também. Faz sentido dar um arco fechado, né? Então tá, eu tenho que ver que era antes, cara. Eu tenho que fazer uma mini maratona aí de Hunter x Hunter. Nem lembro qual episódio que começa. O problema é quando vai ter uma próxima temporada, né? Depois que acabar o arco da eleição. Ah, mas aí é a culpa do Togashi, né? Togashi é um filho da puta, ele volta a escrever Hunter x Hunter e elogiando o cara, pô, o cara é foda, não sei o quê, por causa dos episódios que me era antes. Aí eu vou ler o Hunter x Hunter essa semana e tá lá escrito: essa semana que vem não terá Hunter x Hunter. Vai tomar no cu, cara, você é mó preguiçoso do inferno. Acabou de voltar, já tá tirando semana de férias, filho da puta, desgraçado. Mas você tem que entender que agora em julho estreia uma nova série da mulher dele, né, cara? Então. Estreia, na verdade, um anime baseado na série da mulher dele. Né? Então ele vai ficar sem fazer nada por um tempo aí. É muito triste. É muito triste, aí. E eu não tô entendendo nada desse começo do arco do Hunter x Hunter, tenho que ler de novo. Tudo bem. É, disso eu comecei a assistir o Mag. Segunda temporada de Mag, que tinha parado. Eu tava vendo aquele Excel World, que é do maluco gordinho anão. Sei, eu vi ele. Que anime merda, hein? Pois é, cara. Pior que a segunda fase do anime melhora o anime, mas continua merda. Nossa, a garota veio atrás do cara porque ele é veloz, e o cara fica atrás da garota porque ela é uma garota bonita, não sei o quê. Ele é um anão gordo, que não faz sentido nenhum, destoa do anime. Eu já falei várias vezes que me irrita esse personagem. É, me incomodou pra caralho. Me incomoda pra caralho, assim, o personagem. É tipo, ele é gordo, ele tem que ser achatado, tem que ser caricato em relação a todos os outros personagens são comuns, né? Não faz sentido. A anatomia dele não faz sentido algum, cara. Nenhum. E é engraçado. Se ele fosse anão, ele não seria daquele jeito. É engraçado no anime tudo nos comentários. Ah, e ele é gordo e tem um avatar de porco, né? Aham. Uhum. É, babaca pra caralho. É do criador de sol. Porque sempre tem essa briguinha no anime tube. Ah, Excel é melhor. Não, Excel World é melhor, não sei o quê. Pra mim os dois são uma merda. Então, beleza, né? Fazer o quê? Mas é isso. Eu quero saber qual vai ser a reação, porque eu sei que fora a gente que acompanha mais o lance de animes, inclusive talvez algumas pessoas que escutam o podcast não saibam disso, mas em Sal, a segunda temporada que vai estrear agora, eu quero saber como vai ser a reação da galera quando vê o Kirito virar mulher. Kirito Traveco. É. Kirito Traveco. Temos que apelar. Será que ele vai elogiar o bandido que matou 10 mil japoneses de novo? Não sei. Pois é. Vocês podiam ter falado o final de Sol também naquele podcast. Mas eu não sei, se é o final de Sol. Como era anime bom? Era anime bom. Exatamente, eu pensei nisso. Pô. É anime bom com final ruim. Aí você fica. Aí não dá pra ter Sol. Tem um monte de anime ruim com final ruim, de fato. Tá certo. Mas enfim. Inclusive, eu até questionei o pessoal quando falaram a nota. Nossa, a nota, velho, puta. Vocês nem comentaram da tia da merenda maluca, mas beleza. Enfim, Vilas, o que você fez essa semana aí? Esse mês, né? Porque também não teve podcast na semana passada. Não teve podcast mês? Caraca. Não teve o último podcast quando ele deveria ter, né? Então, tô praticamente um mês aí sem opinando Shibun. Cara, eu basicamente terminei a temporada, alguns animes, tô terminando ainda. Vi alguns filmes no cinema, vou falar daqui a pouco. Ah, eu também vi, nem comentei também. Falo daqui a pouco. Provavelmente você viu alguns filmes que eu vi. Então, vi a E3, que a gente vai comentar daqui a pouco também, mas. Acho que o grande evento do momento foi a Copa do Mundo. Tá uma boa galera que eu conheço querendo que tenha mais Copa, tenha duas, três. Eu já chorei porque hoje, na data de gravação, teve Copa. Eu fiquei triste, me senti mal. Pois é, a Copa do Mundo tá bem boa. Fortaleza tá sendo um lugar muito legal pro pessoal vir jogar. Tem encontrado muito gringo? Tá lotado, porra, de gringo aqui. Mas basicamente todo mundo que vem pra cá, que é de time mais teoricamente mais fraco, tá se dando bem. Dando bem, né? A Costa Rica ganhou do Uruguai aqui, o Brasil empatou com o México aqui. Qual foi o outro jogo? Gana e Alemanha, Gana empatou com a Alemanha aqui. Eu acho engraçado essa Copa do Mundo que a zoeira tá sem limites, né? A Grécia ganhou da Costa do Marfim aqui. Cara, a Grécia fez dois gols, cara. E se classificou. Cara, a Suíça fez dois gols, cara. Mas a Suíça ganhou no primeiro jogo. Tudo bem. A Grécia era tipo ninguém, sabe? Acho que nem os gregos acreditavam que a Grécia ia passar, pô. Não, o mais divertido dessa Copa é a zoeira sem limites, né? E você viu a arena do Ceará? Acho que é do Ceará, daí do Nordeste. Que o pessoal prometeu que a cada gol que fizessem no estádio, eles iam plantar 1.100 árvores. Foi, não me lembro, foi na época do México. Só que o problema foi a arena daqui, essa... cara, mas foi um lugar, uma rede famosa de não sei o que prometeu isso e realmente... O problema é que todas as maiores goleadas dessa Copa do Mundo foram no maldito estádio que eles prometeram 1.100 árvores por cada gol. Eles vão ter que abrir um novo estado no Brasil só pra plantar todas as árvores que eles prometeram. É algo absurdo. Mas prometeram também não sei o que, alguma coisa pra natureza, não sei o que, pra cada... Não, tipo, não lembrei, cara. Teve um site, acho que de videogame, prometeu fazer uma promoção de não sei o que pra cada gol do Brasil no jogo contra o México. Aí foi, sai 0x0. Eles iam dar uma conta da PS Plus pra cada gol do Brasil. Aí foi 0x0. 0x0, cara. Fortaleza tá foda. Aqui é triste. É a Copa da Zoeira. Teve também, eu vi um vídeo dos torcedores do México passando na frente das torcedores argentinas. Eles começam, Messi, Messi, as garotas começam a se empolgar, pular, né, gritar junto. Eles, México, México, México. Os caras do México estão tão on fire, cara, tão louco. Tem um cruzeiro, os caras vieram pra cá num cruzeiro, né. E, bem, então tava rolando festa, não sei o que, teve um cara, parece que ficou tão louco que ele pulou no mar. Filho da puta. É, não voltou mais. Arriba, arriba! Anda, anda, arriba! Eu sei que é preconceito pra caralho, mas eu... tem que ser assim. E caiu, velho. Morreu. E foi ver se tem... Tem pão no foi céu. Foi ver se tem tortilha no céu. Exato. Porra, cara, até mordida já teve nessa Copa. Porra, tá demais, cara. O engraçado é os uruguaios falando. Não, não teve mordida. Não teve nenhuma câmera falando. Não. Não teve a mordida, nenhuma câmera pegou a mordida. Só dá pra ver o cara abrindo e fechando a boca no ombro do cu. Só dá pra ver a marca dos dentes no ombro do cara, né? Tudo bem. Não, aquela marca dos dentes pode ter sido o cachorro dele, mas imagina. É, foi depois, foi antes, melhor, foi antes do jogo, aí ele já tava preparado. Porra, cara, os caras ganharam dinheiro apostando que eu queria morder alguém na Copa. Pois é, né? Eu aposto qualquer merda. Eu apostaria contra o Mick Jagger um dia, só pra ganhar muito dinheiro. Ah, o time que o Mick Jagger torceu vai ganhar a Copa. Pronto. Jagger e Pelé, né? Puta, pior que deu um medo agora. Você me passou aquela imagem do Mick Jagger apostando no Brasil. Eu falei, ih, fodeu, morre. É fake, cara. Eu quero feriado, cara. Eu quero feriado o máximo possível da minha vida, assim. Então, por favor. Isso me lembra o Eric falando num certo podcast que ele queria que o Brasil perdesse na semifinal. Porque se ele perder, ele foi disputar o terceiro e quarto lugar num sábado. Então ele fica de folga do trabalho dele. É, eu torci pra ele ser o primeiro, porque teria mais jogos no dia de semana, então. Pois é, eu sei que as quartas são aqui, cara. Então o negócio pode dar problema. É, bem, não vamos analisar a Copa agora. Vamos deixar isso pro final do podcast. E falar rapidinho dos filmes. Como eu não vou indicar nenhum dos filmes que eu fui pro cinema, então eu quero falar. Eu vi aquele Transcendence com o Johnny Depp, é uma bosta. Não sei se você viu esse, mas... Filme com o Johnny Depp eu já fico com o pé atrás. Mas é uma bosta e não é por culpa do Johnny Depp. Não só por culpa do Johnny Depp, vamos dizer assim. Também ele não melhora o filme, não, né? Não lembro muito os outros, mas sei que eu vi Como no Treinar Seu Dragão 2. Muito bom, na opinião. É muito bom, mas eu prefiro o primeiro. Cara, eu gostei mais do segundo. Gostei mais do segundo. Eu gosto mais do primeiro. Mas ele tem muito mais furos do que o outro. Então as coisas faz sentido algum, eu concordo. Tipo, o cara tava lutando com os dragões lá, com o exército dele, os dragões. Depois que ele meio que comanda a parada, o exército dele, foda-se, né? Ninguém sabe cadê. Ele tinha 1 milhão de pessoas e sumiu tudo, né? Sumiu tudo, foi, evaporou. É. Tchau, tchau. Não, o engraçado é como ele consegue controlar o bichão lá. Que não faz sentido, né? Outra coisa que desapareceu foi o bichão gigantão também, que perdeu. Porque teve o que perdeu, ele simplesmente parece que saiu do meio do caminho, porque não atrapalhava porra nenhuma, ninguém voltou, ninguém fez funeral pra outro dragão. É igual os zumbis de Resident Evil, ele derrete. Pois é, cara, é triste. Não, os dragões crianças conseguem ser mais rápidos que o dragão normal, né? Porque eles conseguem chegar pra salvar. Mas enfim, eu tô dando spoiler. É, foda-se. O filme é bom, vamos pro cinema. E eu vi... Cara, eu vi um filme que eu hesitei muito em ver. Eu vi faz pouco tempo, faz... Vi ontem, né? Antes da gravação. Ontem, antes da gravação, galera. A Culpa é das Estrelas. Eu hesitei muito em... Eu não queria ir ver. É porque eu não tenho namorado, exatamente. Esse é por isso que eu hesitei. Então, eu não fui na primeira semana, porque era semana de Dias Namorados. Não fui na segunda semana, porque eu não tava muito afim de ver o filme. Ontem eu fui porque eu não tinha nada pra fazer, eu queria sair, todos os filmes que pareciam interessantes no cinema eu já tinha visto, fora os Muppets, mas os Muppets só tava passando esse demonjão. Então, fui ver e o filme é bom. Chorou, você chorou. O filme é bom e eu vou dizer que... Eu tenho grandes problemas com esse filme. Exatamente, eu imaginei, mas eu vou te falar um motivo, assim, pra quem tem namorada... O cinema é bom porque não passa vergonha de entrar no cinema que só tem mulheres e casais. Porque eu fui realmente, só tinha mulheres e casais e tinha uns caras separados lá e tinha uns claramente homossexuais. Mas tirando isso, você tem a vantagem de ir sozinho, porque se você chorar de alguma, nem que seja um pouquinho, ninguém que te conhece vai saber. Ou não, né? Ninguém que te conhece vai saber. Já se você vai como casal, você tem o problema de poder passar vergonha na frente da sua namorada. E aconteceu de novo, Luke? Não, eu não chorei, porque eu tenho grandes problemas com esse filme. Porque eu consigo ver claramente como é que o autor conseguiu conquistar milhares de mulherzinhas. Eu também. Tá. Porque primeiro ele criou o cara perfeito para as garotas pensarem que eles querem o cara daquele pra vida delas. O cara é tipo Superman, não tem falhas, né? Ele é perfeito, ele tem resposta pra tudo, ele chama ela de linda, ele faz ali, vem numa limusine, ele leva numa... É porque tem aquele negócio de, aquele velho esquema de filme, né, de que ninguém nunca se enrola na hora de falar. Todo mundo fala perfeitamente, todo mundo tem sacadas inteligentes o tempo todo. Isso, não. O cara tem todas as respostas. Mas aí isso faz com o quê? Que a mulher se sinta atraída pelo cara, acha ele perfeito, ele quer o cara na vida dela. Aí acontece um negócio no filme, que é tipo, o filme no final é 30 minutos, com o cara dando na sua cara, falando, você tem que chorar agora. Exato. Dando tapa até a pessoa chorar. Eu admito que é inesperado. Eu esperava um final desse tipo, mas não esperava do jeito que foi. Eu tenho que admitir que ele me surpreendeu de certa forma. Por quê? Porque esse filme é exatamente, praticamente a mesma coisa de um... De ter uns 30 filmes japoneses que eu já vi, inclusive Um Litro de Lágrimas. É quase a mesma história. Tem um Rambutsu que não sei o que, um anime que eu vi, que é a mesma história. Tem um filme da Yui. É, foda-se. Só que tipo, o diretor também te faz, não é só a história, não é só o livro. Uhum. O livro, o diretor também te faz chorar, porque ele dá close. Ele aumenta a música e bota o cara chorando. Caralho, ele aumenta a música, chorando. É foda, puta que pariu. E bota. Aí todo mundo, aí vai close, vai discurso. E não sei o que, tipo, é o diretor falando, você tem que chorar agora, você vai chorar agora, vou te obrigar a chorar agora. Eu não consegui chorar porque, tipo, eu tava meio incomodado demais. Ah, entendi. O filme não é ruim, não. O filme não é cabeça... Pois é. Né, cabeça fraca, o filme é legal. É, mas eu ainda não recomendo nenhum cara solteiro ir sozinho, não sei que você seja muito cinéfilo, não te dê porra nenhuma pra fazer. Não vá. Eu tive um problema porque eu ia... chamar uma amiga minha pra ir, mas não era pra esse filme, era pro Como Treinar Seu Dragão, só que... Porque pra levar a garota pra esse tipo de filme não dá muito certo, não, que ela sai acabada, Na verdade, no cinema tinha muito mais garotas sozinhas do que casais, quando não, eu fui. Mas chorou, a terceira semana, né? Hã? Você cara, chorou? Eu não chorei com um Ninja Silencioso, nem nada disso. Eu não chorei, assim. Mas eu admito que meus olhos ficaram tremendo. Sabe aquele tremelique, tipo, não quero? Mas, porra... Não, e o mais engraçado era o meu terror, cara. Porque eu tava com uma crise de rinite. Então, meu nariz fazia... Sabe? Uhum. E na hora do cinema eu tava com medo. O negócio achava que eu tava chorando. Exato. Não, mas pior que não... tinha. É engraçado, né? Você tá no cinema no filme desse e ouvir pessoas chorando, porque realmente você ouve pessoas chorando. Tinha uma garota que tava desesperada. Exato, o meu também tinha. É muito engraçado, cara. Não, é engraçado que você tá de boa olhando pra tela do cinema e aí começa a ouvir os nariz, né? É, você começa da esquerda, aí vem pra direita, aí vem pra cima, vem pra baixo. Aí começa, todo mundo. E eu que não tava chorando, eu só tava dando risada. A cena mó triste, assim, mó discurso triste, eu tava começando a dar risada. Não, assim, aquelas cenas que você assiste, que eu também tava mal mesmo no teu esquema, no sentido de. Tinha umas cenas que eu vi assim, porra, essa cena aqui é porque eu sei que ele foi feito pra o pessoal chorar. Aí nessas cenas eu não chorava, eu ficava meio rindo do quanto o pessoal tava chorando. Mesmo sabendo que ia acontecer aquilo, sabe? Agora, só um comentário positivo, Willy Dafoe, por favor. Sempre fique de barba pra tapar um pouco seu rosto, cara. Ficou bem pra caramba de vocês. O rosto do Willy Dafoe parece todo bugado, assim, mas a barba escondeu bastante o rosto dele, eu gostei. Verdade. Bom. Então é isso. É um filme legal, até não é tão ruim. Só eu digo, não recomendo ver no cinema. Felizmente vocês não terão esse problema, porque provavelmente vai sair do cinema na semana que vem. E é isso. Não sei se tem mais coisa pra falar aqui na introdução. Ah, eu dormi no filme do Godzilla. É foda, porra, cara. Que é isso? Que eu dormi na parte do trem e acordei com ele gritando na cidade, cara. Caralho, cara, que triste. Eu entendo quem teve problema com o Godzilla, quem não gostou, ou quem tava com sono no cinema. Eu não sei, tu dormiu porque achou o filme chato, ou porque tu tava com sono. Porque, por exemplo, eu fui ver o último filme do James Bond que teve, Skyfall, duas vezes, né? Só que na segunda vez eu dormi a metade do filme. Mesmo achando o filme legal. Foi chatinho no meio do filme. Hã? É meio parado no meio. Mas é porque eu tava morrendo de sono mesmo, se eu não conseguia. Eu tava com medo de dormir e roncar no meio do filme. Eu fui ver o Godzilla depois de sair do trabalho, né? Eu tava meio cansado. Mas o problema é que eu fui ver pra ver o Godzilla, não fui ver pra uma pessoa querendo voltar pra casa pra ver o filho. Então eu tava. No meio do filme eu já tava meio de saco cheio. Aparece o Godzilla e ele sai da Terra e não aparece até o final do filme. Claramente o filme poderia ser resumido a 20 minutos, mas tudo bem. Eu acho o final do filme foda pra caralho, mas o resto... Eu vou te falar que unicamente eu vibrei no cinema quando as escamas dele começaram a brilhar. É, eu também. Eu fiquei feliz, assim, também legal. Mas eu fiquei com a sensação desse filme... É, com o Mr. White lá, qual o nome do autor? Não sei qual é o nome do autor. O cara do Breaking Bad. Eu fiquei a sensação dele no Godzilla ser a mesma enganação do Rino no Homem-Aranha 2, cara. Exato. Porque vendia o filme dele. Era ele, não sei o que. Mas não, era o que é isso lá depois. Pois é, cara. Não, o pior é isso, é que, tipo, eu nem lembrava que tinha o Kick-Ass no filme, até assistir. Ah, aí do nada ele virou o personagem principal, assim, porque no trailer era só o Mr. Exato. White. Era, tinha mais destaque pro Ken Watanabe do que pro Kick-Ass, cara. Porque não, e Ken Watanabe tava lá só pra falar Godzilla. O resto... Exato, exatamente. Eu posso falar um negócio que mais me incomodou pra caralho, assim? Isso. Ele é um cara que estudou os Godzilla e tal por não sei quantos anos, né? Desde viu os esqueletos dos caras. E aí, cara, o que a gente pode fazer com esses monstros aqui, não sei o quê? Ah, deixa eles brigar. Porra, tá de sacanagem, né, cara? Você estudou pra isso, velho? Vai se fuder, cara. Vai tomar no cu. É foda, cara. Mas é isso. Godzilla é chato, mas o final vale a pena. O Godzilla tava maneiro, vamos dizer assim. O Godzilla tava maneiro. O bicho tava grande pra caralho. Tem uma cena que eu acho foda quando ele tá levantando, tá no mar, a última parte que ele vai pra cidade... Que o cara bota um take de dentro do carro. Aí bota de baixo pra cima, assim, mostrando o monstro. É, aí você tem a dimensão de como ele é grande. Mas é isso aí. Ah, eles são atraídos por ogivas nucleares. Então vamos trazer a ogiva pelo meio do caminho de trem, porque a gente não tem jatos nem aviões pra levar a ogiva. Isso foi ridículo demais. E vamos levar pelo meio da cidade. Claro que os monstros não vão aparecer lá no meio da cidade. Não, imagina, gente. É besteira. Não, e o pior que a cena dele destruindo os ovos simplesmente pra parecer que a humanidade fez alguma coisa também foi muito vergonha alheia, cara. Pô, a humanidade é tão foda que eles conseguiram acompanhar o Godzilla nadando com um porta-aviões, cara. Porta-aviões a jato. Você dá onde inventaram aquele porta-aviões. E o pior, cara, quando eu vi aqueles ovos, eu fiquei com medo de no final, terminar o filme, aparecer uma cena pós-crédito, igual o filme anterior dos anos 90, que aparece um bichinho no final do filme. E no final o Godzilla era a mulher. Mas enfim, é isso. Godzilla não tem muito mais o que falar, não. Eu não vou falar de Homem-Aranha, vai que a gravação cai, então deixa. Então tá, foda. X-Men, a gente falou de X-Men. Eu nem indiquei X-Men, cara. X-Men é legal, eu gostei do filme, muito bom. Ela é legal, mas. Tem os erros? Claro que tem. Todo filme de herói tem. Fazer o que era. Ok, então vamos então pra parte de notícias sobre a trilha. Vamos falar de E3. É, aquela coisa, né? Só vai 2 dias da E3. É, basicamente o pessoal vê primeiro dia, na verdade é o dia zero, né? Como eles chamam. Mas o dia mais importante não vale pra eles. É, o dia mais importante não vale. Porque também você meio que já sabe a maior parte dos jogos que vão mostrar, né? Quem acompanha sabe que, tipo, eles já falaram da maioria dos jogos antes. E3, eu tava inclusive escutando o podcast do pessoal do Games on the Rocks, que é um dos poucos podcasts de videogames que eu acho interessante, embora eu escute muito pouco. E é mais ou menos como eles falaram, cara. E3, antigamente, eu me lembro quando a primeira vez que eu vi E3 e tal, eu me lembro que eu colecionava Nintendo World na época, né? E era uma empolgação toda na época da E3, não sei o que, caralho. E3, as coisas novas, novidades, não sei o que. Hoje em dia E3 é tipo. É mais uma Comic Con, parece. Não, apesar que ano passado eu tive a empolgação, porque era o lançamento do PlayStation, do Xbox One e tal. Mas ano passado, pra mim, foi vergonha dele. Te falar que. Ah, eu gostei. Principalmente Xbox, aquela apresentação da Disney. Cara, eu achei foda a apresentação da Microsoft que eu assisti esse ano, exatamente porque o cara começou a apresentação logo dizendo assim: não, eu sei que a gente tem muita coisa pra falar de hardware, de software, e a gente vai falar, mas aqui não é E3 não, aqui vai ser só jogos. Aí, puff, pronto. Eu fiquei, puta que pariu, que bom. E eles não falaram de Kinect. Eu fiquei triste, não teve criancinha jogando Kinect. Foi muito, cara, foi muito vergonha, cara. Puta que não teve pariu. Show do Usher, pô. Foi muito ridículo, aquela da Disney, cara. Aqueles caras, o pessoal pulando e rindo, tipo aquele sorriso falso de novela, sabe? É muito ridículo, puta que não pariu. Teve Game of Thrones no Xbox, pô. Mas é que foi legal, foi, pô, anúncio do Final Fantasy XV, velho. Foi do caralho, que maluco. Aí logo depois lançaram o Kingdom Hearts 3. Meu Deus, eu vou morrer. Aí não, eu não sei, eu não me empolguei tanto. Até porque, como você sabe, eu não jogo tanto assim. Eu sou muito mais fã da Nintendo. Então eu me empolgo só pra ver a próxima maluquice idiota que vai acabar com o mercado pra ela, que ela vai lançar. Esse ano não foi tranquilo. Esse ano foi tranquilo, Não, porra, é porque normalmente eu gosto de ver toda vez que vai lançar uma nova geração, qual a nova inovação que não vai dar certo que eles vão lançar, né? Porque o Wiimote só foi dar certo lá no finalzinho com o Zelda, que é a única coisa que... Não, eu tive um Wii e eu gostava do Wii, inclusive o Wii vendeu muito bem, só lembrando. O Wii eu não estou vendendo bem, mas o Wii vendeu bem pra caralho. Esse Bieber vende pra caralho também, é isso. O Justin Bieber vende pra caralho também. Não vale muita coisa. É. Cara, eu tenho quase certeza que se o pessoal da Sony ou da Microsoft tivesse um Justin Bieber pra ganhar dinheiro, eles usariam do mesmo jeito. Então, foda-se. Então, sim, pra eles vale a porra da grana. Mas, como eu disse, eu tinha um Wii e eu gostava, então não tenho o que falar. Eu sou putinha do Mario, cara. É foda, eu tenho que admitir, eu sou meio putinha dos jogos da Nintendo, do Mario e tal. Eu compro a maioria dessas porras, assim, sabe? A maioria não, mas uma boa quantidade, vamos dizer. A Nintendo é só realmente Zelda, Metroid, quando eu tenho, assim, eu me interesso. Eu compro ainda coisas de Mario e tal. Inclusive, eu tô bem empolgado pra o Super Smash Bros., já que é o primeiro 3DS. vão lançar. O Donkey Kong que eu tenho aqui, que eu tava animado, eu joguei aqui, eu tenho algumas coisas que me incomodam muito nele. Por exemplo, não tem botão de correr, velho. Não tem botão de correr. Aí você tá botando pra frente, às vezes você acha que vai dar um pulo, porque você tá correndo, mas você não tá correndo, na verdade, não dá pra dar um pulo. Me incomoda pra caralho. Tem botão de correr? Não tem botão de correr. É porque eu não tenho o Donkey Kong do 3DS, mas todo Donkey Kong tem botão de correr, cara. Pois é, não tem. É, você dá tipo, tem a roladinha. Estranho, cara. Pulo. Não, aí sim, tem a roladinha e pulo, mas tem botão de correr normalmente no Donkey Kong. Tem aquele velho botão que você segura e vai botando pra frente e correndo. O Returns é do Wii, né? Do Wii tem. O do Wii tem, eu tinha o Returns, inclusive. O controle dele é tipo, é dois botões, o direcional e você balançar. O do 3DS. O do 3DS. O do não, Wii, do Wii andava normal. Eu tinha o Returns do Wii, eu tô falando. O do Wii tinha botão. Experiência própria. Inclusive o Donkey Kong Returns do Wii era irritante porque ele era muito difícil. Muito, muito difícil. Ficava muito puto com isso. Eu não acho difícil, eu achei difícil uma fase que era quase ali. Eu achava, eu assim. Quando você abre com todas as letras do Donkey Kong, aí abre uma fase no mundo. Não, né? Eu achava difícil. O primeiro mundo é difícil. Não, né? Nem a fase do primeiro mundo eu liberei no instante tudo. Agora eu tinha umas outras fases mais pra frente que eram complicadas, não sei. Bem, mas vamos falar, E3, foda-se os jogos antigos do Donkey Kong, porque senão a gente vai perder muito tempo. Então, você quer falar primeiro de alguns jogos, falar só de alguns dos jogos que a gente viu de interessante. Eu não vi a conferência da Sony, vi a da Nintendo, que não é uma conferência, é um vídeo que faz muito mais sentido do que a conferência toda, que eles gastam uma grana do caralho e fazem mais ou menos negócio. Eu acho muita vergonha alheia, às vezes, com a Nintendo. Esse ano eu achei muito legal, cara, o videozinho Red. E tal. É vergonha alheia, eu concordo, sempre é vergonha alheia, mas. Tipo, os cara falando do Yoshi. Nossa, explicando o jogo do Yoshi. Quando o Yoshi me tricou, né? Eu tava vendo. Não, eu tava vendo, fazer esse negócio de tricô pra fazer o Yoshi, não sei o que. Ou o Splatoon, né? O pseudo shooter, né? Que os caras falaram, não, porra, a gente tava vendo, assim, pensando como fazer um jogo em que os caras atirem, tipo, se viram lulas. Como assim? A gente tava assistindo o Ika Musume, e aí a gente viu, nossa, isso dá um jogo. Aí fizeram um jogo. Porque é Ika Musume, assim, atirando tiro. Não, cara, a ideia é legal, mas tipo, como assim? Os caras olharam, não, vamos fazer, é sempre, não, os caras falaram maiormente, tipo, eu sempre quis fazer um jogo com Lula. Como assim? Mas o jogo é legalzinho, eu só acho que eu não posso. Eu achei bem legal, cara. Eu queria que ele lançasse pra 3DS. Eu acho que ia ser legal. Uma versão online. Eu acho que ele ia ser legal se fosse free to play. Porque eu não me interesso muito por ele sendo. Você pagar por ele, não. Acho besteira. Não, eu acho que eu compraria pra 3DS. Se fosse online, assim, pra jogar, eu acho que ele é um tipo de jogo que eu acho que ia ser bacaninha pra ficar jogando com a galera. E sempre ia ter alguém online. Já que começou pela Nintendo, também tem o Zelda. O Zelda. Só mostrou o vídeo. Só mostrou o vídeo. Que é bonitaço. Ficou bonito. Então ficou do caralho. A grama daquele Zelda é lindíssima. O engraçado é que o pessoal ficou achando estranho o Link, achando que ele ia amar uma mulher. Não, é um Link, gente. Ele não, o cara disse que não era o Link. Ah, não, na verdade, é meio estranho. Porque primeiro ele disse que não era o Link, depois ele disse que era o Link. Agora ninguém sabe quem que é aquele personagem. É o Link, gente. Pelo amor de Deus, a Nintendo não cria personagem novo. Só o Splatoon, a garota Lula lá, mas isso é, assim, isso é droga. Cara. O próprio Hyrule, o próprio jogo do Link Dynasty Warriors, Hyrule não sei o quê, anunciaram dois personagens aí, um personagem que nunca apareceu na série Zelda. Jogável. Ele é tão japonês e tão não da Nintendo que o personagem tá apelando pro fanservice nesse jogo. É absurdo, cara. Aquele fanservice que não é. Os são absurdos, cara. Nada que eu nunca tinha visto da Nintendo, não é verdade? Não é a Zelda, sabe? É o Dynasty Warriors. Se fosse com a Zelda? Eu até entendi, mas não, é tipo uma summoner, não sei o que. Não sei, cara. Eu não me divertiria porque eu não curto tanto esses hack slash. Eu disse que quando eu tinha o Wii, o Wii. O o Sengoku Basara, mas era... era pra você, tipo, liberar a tensão mesmo, pra ficar batendo no pessoal, sem, tinha... sem ter a menor vontade de ir pros objetivos. Eu tinha o Sengoku Basara do Play 2, eu só jogava uma missão e já ficava de saco cheio, já. Pois é, eu não jogava as missões, eu mais batia... assim, eu jogava, mas eu ficava muito mais tempo batendo na galera do que pra missão. É a primeira vez que eu joguei um jogo desse, se eu não me engano, cara, que eu lembro mais, foi o Samurai X, de PlayStation 2, eu acho. Que era chato pra caralho, inclusive. Mas era Samurai X, né? Só o da Nintendo que eu queria comentar, do Smash Bros, que vai ser um jogo legal, tudo bem. É, só que eu achei engraçado que ao invés de mostrar o Pac-Man no vídeo... mostraram um personagem que... foda-se. Mas o personagem whatever... foda-se essa pessoa. Mas, só que, mas é, é até aí. Nesse momento, a Nintendo apelou. Primeira coisa que ele mostra na tela são os peitos. Como assim? Nintendo? E tipo, é tipo, nós vamos apresentar um novo personagem e tal. É tipo, todo mundo na expectativa, né? Na verdade, o pessoal não tava na expectativa do personagem. O pessoal falou assim, vai ter uma coisa no final. Então todo mundo tava esperando... inclusive o Vi, todo mundo falando, então tá esperando o vídeo do novo Star Fox. É, que já foi confirmado, tô fazendo. O Miyamoto tava jogando, porra, ele falou, teve uma entrevista que ele falou e tal, do jogo e tal, que vai ter mais modelos, a nave vai poder virar um tanque, não sei o que, caralho, a 4. Mas não mostrou o vídeo, mostrou uma nova personagem do Smash Bros. É, que é aquela personagem merda lá, que é do Peach, jogo do Peach lá. Pô, caralho, ninguém lembra de Kid Icarus. É, pois é. E ao invés de mostrar aquele jogo do Toad, mostrava o Star Fox, que é muito mais interessante, velho. Mas tudo bem. Mas é porque o Star Fox eu acho que não tinha nada... Não, vocês não mostraram porque não tinha nada muito pronto, com certeza. Jogo do Toad, achei tão babaca. Eu não achei babaca. Baca, mas eu acho que já tá apelando demais, né? Eu não sou do Luigi, agora eu tô. Daqui a pouco tu joga o jogo do Cyberman do Dragon Ball, vou botar. Pra quê, né? Eu tô hoje. Não, é porque aqui, esse jogo era um minigame dentro do jogo do Mario, do Wii U. Aí transformar num jogo todo, cara. É porque a Nintendo ela tá meio que no desespero, né? Por causa do Wii U. É. Lança jogo e pra caralho. 2015 vai ser o ano do Mario, provavelmente. Porque o que vai ter de Mario. O Smash Bros. Do Wii U sai em 2015. O Smash Bros. Do 3DS sai agora em agosto, se não me engano, outubro. Mas o do Wii U só sai no começo de 2015. Aí vai ter. Sei lá, cara, vai ter um monte de coisa de Mario aí. O Yoshi sai em 2015. Mario Golf, Mario Ballet, Mario Party, tinha o jogo lá pra jogar também, já... Mario Party é chato pra caralho, eu gostava só do Nintendo 64, o resto tudo muito chato, cara. Nossa senhora. Eu gosto desses jogos de party, mas eu concordo, inclusive no Wii, tinha um jogo, o Wii Party tinha o Mario Party, né? Eu jogava mais o Wii Party do que o Mario Party, inclusive o Wii Party vendeu mais do que o Mario Party. Você vê como o negócio é... Pode botar um desses do Wii, Mario Party 10, 20, 30, e bota o Mario Party 2 do lado e o Mario Party 2 diverte mais. É muito legal. Sim. Mas bem, então vai ter um monte de coisa das franquias da Nintendo, obviamente, e vai ter Bayonetta. Que nada, né? Que não faz sentido nenhum. Que não faz sentido, sabe? E vai ter Bayonetta. Vai ter um monte de coisa da Nintendo e vai ter Bayonetta. É porque assim. Joga do Toad e depois passa a mulher do Bayonetta. Mas você vê como o negócio é apelativo no, assim, pra coisas. Pra franquias da Nintendo. Que todos os outros jogos que vão sair pra Nintendo Wii U, que são de outras que são de third parties, que vai lançar pra todo mundo, não mostrou. Tipo, não mostrou o vídeo do Batman esse ano passado, tinha mostrado. Sei lá, acho que tinha um Street Fighter novo que ia lançar também, não saiu. Tem uns jogos, vários jogos aí que vão lançar pra várias plataformas, inclusive pra Wii U, que não saiu. Pra ficar focando só, vamos mostrar coisas da Nintendo. Ah, mas é muito engraçado, porque foi o do Toad e apareceu a Bayonetta toda sexualizada, paniquete absurda, que é tão gostosa, parece traveco, e é um traveco bonito. Pois é, eu tenho essa impressão, assim, eu não controlo a Bayonetta não. Eu acho É muito estranho. meio estranho. Não consigo nem entender aquele jogo nas horas. É tanta coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, dizendo que você só tem um personagem do nada, que você não consegue entender o que está acontecendo. Mas Não, e bem, engraçado é que o poder dela do cabelo, ela tá de cabelo curto. Eu ainda quero uma explicação disso, mas tudo bem. Não, e o mais ridículo depois é as customizações, né? Não, temos que mostrar que ela é realmente da Nintendo. Aí ela Puta, usa a roupa a da SEGA Samus. se vendeu mesmo, cara. Que Vai porra, tomar. cara. Que ideia ridícula. Que Eu pariu. fico muito triste com a SEGA, de verdade, cara. Que merda é essa, cara? Tá bom, foda-se. Teve também uma conferência 3 dias do Game Boy, só que foi no dia do começo da Copa, né? Então quase ninguém viu. Eu não vi, nem sei. Eu também não vi o vídeo. Mas eu soube assim, não tinha muita coisa não. Estavam anunciando coisas que já tinham sido faladas antes. E o grande anúncio é o. Como é? Code Steam. Mais ou menos assim o nome do jogo. Que é um novo jogo que está sendo trabalhado pelo Miyamoto e que é dos mesmos criadores de Fire Emblem. Então é um outro jogo de estratégia. Vamos dizer assim, Tactics, é estilo 3DS. Pra 3DS. É que você falou Game Boy, mas beleza. Não, desculpa, cara, 3DS. Você falou conferência do Game Boy. É Game Boy não, é 3DS, desculpa. É, eu gostei, mas não foi aquela coisa toda. Eu não vi o vídeo, mas eu vi o gameplay. Eu vi o gameplay porque como tava rolando. Que eu achei muito legal a Nintendo fazer isso. Inclusive muita gente gostou mais das conferências da Nintendo por causa disso. Não foi nem pela conferência, foi por causa do tal do Third House. Agora eu não lembro como é que se falava. Mas bem, era um stream que ficava 24 horas rodando só falando de coisas da Nintendo. Então você... Uma coisa você não pode reclamar da Nintendo. Ela mostrou gameplay até dizer chega. Ninguém mostrou tanto gameplay quanto a Nintendo. Pô, daquele evento. Não, teve o Metal Gear, que foi 30 minutos de Metal Gear. Não, porra. Por exemplo, o jogo que eu falei, esse Code Steam, o jogo do Zelda foi 2 horas de gameplay. Só tinha uma fase do jogo. O cara tipo, finalizou a mesma fase com todos os personagens jogáveis, sabe? Eu gostei daquele do Mario Maker, porque era um negócio que as pessoas já faziam na internet de graça, né? Pegavam o Mario, hackeavam e faziam. Agora você vai ter que pagar pra fazer o negócio. Só que você nota, inclusive o pessoal tava falando, que os caras que criaram o jogo não sabem jogar o jogo. Os caras criaram umas fasezinhas lá pro cara jogar. E, tipo, todo mundo conseguia passar nas fases, apesar de morrer um pouco, por causa que tinha o pessoal colocava também pra apelar a fase. E o único cara que não conseguia passar era o cara que fez o jogo. Como e assim? Eu fico pensando em quanto tempo vão desenhar um pinto naquilo. Eu acho que vão desenhar um pinto de flores pulando, cara. Cara, foi ridículo. Tipo, os caras botaram um monte de mola assim no chão e botaram aquelas flores carnívoras do Mario e tipo fazendo uma torre pulando nas molas. E realmente não dava pra passar na porra do negócio. Tudo bem. Bem, vamos para outras coisas. Não tem muita coisa pra falar. Nintendo foi Mario, Zelda. Mario, Zelda. Mario, Zelda. E foi Zelda isso. Zelda, Mario. Teve Kirby, isso. Mas também passou. Nossa, batido. Aquele Kirby é uma merda. Puta que... aquele mas Kirby dizem que. Mas aquele, tipo, aquele lá é a continuação do Kirby anterior. E disseram que era o melhor jogo de todos os tempos. Ele é considerado o melhor não, Kirby de todos não os tempos. É. Não é. Eu gente. Não acho também, mas o pessoal considera o melhor Kirby de todos os tempos, né? O cara que considera aquilo o melhor Kirby de todos os tempos nunca jogou Kirby, é também. Não, mas muita gente, cara, que considera o melhor Kirby ele de todos os tempos. É muito ruim, cara. Meu Deus. Bem, esse negócio, aquele Yoshi que é cópia do Yoshi, do Kirby de Yarn, Lama, eles tiveram que mudar o nome porque tava muito na cara, né? É, cara, foi muito. Não sei. Eu acho que a grande. Grande não, mas a novidade mais interessante que teve em termos gerais foi o Splatoon mesmo. É um shooterzinho da Nintendo em que você tem duas equipes que tem que ficar que eles é tipo um paintball, mais ou menos. Tem que pintar o cenário e enquanto você tá com o cenário pintado da sua cor, você pode andar pela tinta como se fosse uma lula. Eu não sei, eu gostei do gameplay, né? Mostraram também bastante gameplay desse jogo, eu gostei. Mas eu vi, mas eu acho que pra mim seria melhor pro free to play. Assim, mas sabe o que eu achei meio ridículo? Ridículo entre aspas, mas o que eu achei meio estranho é que parece que ele é completamente online. Sabe? Não, por isso que eu acho que tinha que ser free to play. Mas a Nintendo nunca vai fazer, né, cara? Se a Nintendo quisesse realmente ganhar dinheiro com esse tipo de coisa, eles já estavam muito tempo trabalhando num Pokémon online. Você já viu que o único free-to-play do 3DS é um free-to-play que você tem que negociar com o cachorro pra você pagar menos pelo resto do jogo. Então, porra. Free-to-play? Do 3DS? É um do cachorro que jogava de beisebol que você tem que negociar. Quando tu fala free-to-play, tu tá falando um cara tem um cartucho e todos os outros podem jogar. Não. Free to play é o jogo de graça que você baixa. Não, então tem free to play mesmo, né? De graça, ok. Tem um que é o tipo de cachorro, que é o minigame de beisebol. Mas assim, é porque esse jogo não é 3DS. Isso que eu acho que não faz muito sentido. Esse jogo é muito mais caro de 3DS do que de Wii U, sabe? Esse Splatoon, cara. E ele devia ser, tipo, pro 3DS, mesmo que não fosse o coisa do free to play que tu falou, mas fosse tipo Mario Kart. Um cara comprava, todo mundo podia jogar de graça. Enfim, chega de Nintendo, não gosto dessa produtora, só tem 3DS porque eu sou um verme. É porque as outras produtoras é tipo jogo de RPG e jogo de tiro. Resume todos os jogos que foram apresentados. Não, é um jogo de corrida. O Batman tá foda pra caralho. O Batman tá legal. Nossa senhora, eu vou ter que comprar um processador novo. Eu vou jogar no PC. Não, eu vou ter que comprar um processador novo, porque meu processador já não tá aguentando. Vou gastar dinheiro. Vou jogar no PC. E eu gostei muito do Batman, apesar dele com aquele bate-carro lá dele, qual que é o nome? Batmóvel. Ele assassina pessoas, se quiser, né? Ele assassina cara... muitas pessoas, na verdade, cara. É que os tanques ali, eles não eram controlados, mas isso é só uma desculpinha. Se o Batman é contra armas, por que o Batmóvel tem mais armas que o exército dos Estados Unidos, né? O Batman não é contra armas, ele é contra matar pessoas. Não, ele não usa pistola e tal. Mas só que ele sempre usou várias armas muito loucas aí. Vamos te falar aqui. Eu achei muito errado esse Batmóvel. Mas eu achei muito da hora o trailer, tá bonito pra caramba. Vai ser legal. Teve o Assassin's Creed que, porra, eu não quero comprar Assassin's Creed, mas toda vez que eu vejo Assassin's Creed eu vou comprar. Cara, eu achei o Assassin's Creed a mesma coisa de todos os outros, só que agora com 4 personagens. Tipo, não tem nada de novo. Mas nada. Ele entra na casa da pessoa, velho. Foda-se! Nada! Tipo, se você jogou Assassin's Creed 2, pare por aí, você não vai jogar outros jogos, é tudo igual. Não, o Brotherhood é legal, o 2 e Brotherhood, pelo menos. E o 4 assim... navio. É legal. Não. Mas é foda, eu sei disso, mas eu gosto pra caralho de Assassin's Creed. Eu acho que é assim que o pessoal se. Eu acho que os fãs de Assassin's Creed é que nem fãs de God of War. Vocês sabem que vão jogar um jogo que só precisa apertar um botão o tempo todo. Vocês podem apertar mais de um, mas você só precisa apertar um o tempo todo. Mesmo assim, vamos comprar. Bicho hater, God of War não é assim, não. Não, imagina. Enfim, teve Assassin's Creed, teve o Sunset Overdrive. Que eu achei que é legal. Não sei, eu achei. Não achei nada demais, sabe? É um jogo de matar zumbi com armas mais interessantezinhas e com visual diferenciado. Eu achei legal, achei divertido. Eu não achei ruim, não, mas não achei nada mais exclusivo pra Xbox One. Né? Deixa eu falar. Mas daqui a pouco você é pra PC, que exclusivo de Xbox One dura um mês. Porque eles veem que não conseguem ganhar dinheiro só com isso, né? Uma parte pessoal de PC. É igual a Plants vs Zombie, Modern Warfare exclusivo de Xbox One. Já tá no PC, já. Tem um monte do PC do Xbox One. Dead Rising tá vindo pro PC. Mas enfim, eu espero que venha pro PC também, que eu quero jogar. Tem aquele Left 4 Dead novo, que não é Left 4 Dead, mas é Left 4 Dead. É legal que você não controla o bicho, mas sei lá. Aí tem o novo Fable, que não precisava existir. Nossa, Fable não precisa existir, pô. Fable, eu odeio Fable. De verdade, eu não gosto. E nem apareceu com Fable, porque Fable é RPG e os caras vão fazer um action RPG, né? Mas beleza. Tem o... É o com Dungeon Master. Não, teve o Big Little Planet da Xbox, né? Isso aqui é o... É o... A gente já viu o vídeo do John Tron sobre esse Projeto Spark? Não. Que eles mostram o Conker no final, né? É. Depois eu te passo o vídeo, é muito engraçado. É tapa na cara o Conker no final, velho. Vai tomar no cu. Pra quê, né? Pra mim, mostrar o Conker no final foi tão genial quanto fazer um remake de Grim Fandangos. Não, não precisa, faz um novo, pô. Não, mostrou o Conker no final pra não ser o jogo do Conker. É só tipo, ah, você pode jogar com o Conker nesse jogo aqui. Ah, foda-se, né? Filha da puta, faz um jogo novo do Conker, então, desgraça. Mas enfim, é. Eu devo dizer, a única coisa que eu posso dizer do Conker é que, em defesa da Nintendo, Conker Battle Day só existe pra Nintendo 64. É. Não, tem o remake pra Xbox. Ah, é, né? Ah, então tá. É porque é Xbox. Eu conheço tão pouca gente que tem Xbox, e a maior parte das pessoas que eu conheço venderam. Eu não lembro mais. Não me lembro de mais nada do coisa, foi RPG, jogo de tiro, provavelmente. Teve o Forza Horizon 2. Eu não tenho fazer o de carro, cara. Então, foda-se. O único jogo de carro que eu gostei na minha vida acho que foi Need for Speed. E o Underground. Que obviamente você foda-se a física e vamos zoar. E com músicas legais. Mas... Não, o problema de jogo de corrida é que eu gosto das minhas duas primeiras horas, depois eu fico de saco cheio. É, a mesma coisa comigo. Sony, o que teve de Sony? Não, teve a EA, né? A EA que não teve mostrou jogo. Mostrou FIFA e pronto. Não, eles mostraram só alfas, que não era alfa, ou imagem, não tinha jogo pronto na EA, impressionante. Eles mostraram FIFA, cara. Escapou. A FIFA é um jogo do ano passado que tem emoções agora. Não, FIFA é um jogo de 2012 que eles estão mudando a skin. Disseram que a grande diferença do FIFA 2013 pro 2014 é a torcida. What? Não, os jogadores têm emoções agora. Agora você pode jogar com o seu personagem mordendo os outros. Olha aí que legal. Só eles mordem as pessoas. Teve também o melhor jogo de todos, né? Agora, eu queria só fazer um parênteses. O pessoal falou muito da mordida do Soares porque ele é famoso, mas eu acho que o golpe do cara de camarões no cara da Croácia foi muito mais tenso, viu? Pô, você viu o tamanho do dente do Soares, velho? Pô, tudo bem, cara, mas pô, o cara podia deixar o outro paraplégico com aquela porra, com aquele murro, cara. Como é o cara de camarões? Ninguém se importa, né? É camarões mesmo? Não lembro. Era camarões. Então, aquele perdeu de 4-1 da Croácia, o cara ficou puto e deu um soco nas costas, na coluna do cara. Como assim? E foi do nada, sabe? Não teve briga, não teve xingamento, não teve nada. O cara simplesmente vou dar um soco no cara, porra. Esses caras, os camarões estão descontrolados, eles estão brigando entre eles, cara. Tá faltando coxinha na vida deles. Mas enfim, cara, é. Uma coisa, cara, desculpa, já falei de copo. Você viu o vídeo dos caras de Gana quando receberam dinheiro, o cara cheirando em frente à cama o dinheiro? Muito foda. Não, eu acho engraçado, né, cara? Vamos anunciar pra todo mundo que temos 3 milhões de dólares no nosso hotel. Não vai dar merda nenhuma, não vai dar merda nenhuma. Ninguém do caminho, ninguém vai assaltar a gente, não. Fora que. Vocês trouxeram 3 milhões de dólares pro Brasil. Vocês vão ser taxados pela alfândega. Vocês vão perder dinheiro, seus cabaços do caralho. Essa dava, né? Pra que enfrentaram um jatinho pra trazer o dinheiro pra cá, cara? Deixava lá e lá pegava, pô. Não, e fora que todo mundo sabe que tem 3 milhões no hotel deles, né? Então, a probabilidade da merda é alta. Mas enfim, é. Só pra voltar pra EA, porque eu tenho que falar do melhor jogo de todos os tempos da EA, né? Sim, mesmo jogo de todos os tempos aí. Não, o jogo de golfe que você tá jogando uma partida que quebra um navio na tua frente. É um outro jogo da EA, né? Que eu pensei que tinha falado de Metal Gear, mas tudo bem. Não, cara, achei muito engraçado. Mas vamos ser um jogo de golfe. Jogo de golfe com algo a mais. Aí do nada quebra um navio no meio do cenário, derruba. E aí o cara tá jogando golfe de boa e tem milhares de pessoas mortas no navio e tá lá de boa. É tipo um golfe com o cenário de Smash Bros. Ou de Power Stone. Fiquei esperando o FIFA agora você ter um Cristo Redentor caindo no meio do campo e você continuar jogando. Agora todo jogo da EA vai esperar isso, cara. Cara, eu gostava dos FIFA quando era a época que eles lançavam pro 64. Eles ainda lançam FIFA Street e FIFA, aqueles FIFAs pra jogar futsal? Não diariamente, mas tem o FIFA Street 3 agora, mas lançou pra Play 3 há muito tempo atrás. Ô, cara, eu achava mó legal, só ficava puto no jogo de futsal. Toda vez que eu ia, que começava o jogo, que eu tava tocando pro cara, meu irmão usava o carrinho e roubava a bola. Toda vez que fazia isso, eu batia no cara e era expulso. Eu não entendi por quê. Mas eu ganhava dele no jogo de futsal. Só não lembro disso, não. Eu lembro por causa que ele tinha pra 64, cara. Jogo de futebol no 64 sempre foi uma merda, mas pelo menos tinha esse jogo de futsal que eu ganhava do meu irmão. Jogar futebol naquele controle, naquela alavanca do 64 que furava sua mão. Jogar qualquer coisa de esporte naquela alavanca do 64. Eu tinha um 64, eu sei como é, então é uma bosta, cara. Fazia, você saía do jogo, a sua tia religiosa olhava pra tua mão achando que você tava virando triste, velho. Cara, Pokémon, os minigames de Pokémon, eu ficava muito puto. Eu só gostava daquele do Pinster. Mas enfim, aí, é 3, não, não tem 64. Bom, aí é só isso, né, cara? Não tinha jogo. Mas a Ubisoft praticamente só teve Assassin's Creed. O que mais? Just Dance? Teve jogo de fazer exercício, teve jogo de dança. Teve The Division, que parece pior do que o do ano passado que eles mostraram. Teve aquele jogo de carro que o mapa é os Estados Unidos inteiro. Não sei qual é. The Crew. Teve aquele jogo de da mina sequestrada na casa. Não sei. Que os especiais entram. E acho engraçado quando joga multiplayer na E3, que é tudo organizadinho, né? Você vai pra esquerda, você vai pra direita. No jogo online de verdade, a pessoa foda-se, vou entrar pela porta da frente. Matar todo mundo. Não tem plano, é uma merda. Não lembro de mais nada. Acho que é isso. Mostraram o novo Battlefield também, né? Foi Battlefield ou não, foi Call of Duty? Mostraram o novo Call of Duty. Não, Call of Duty foi na Microsoft. Não, da Microsoft, é o que eu tô lembrando agora. Mas tá tudo junto, esses jogos são tudo igual mesmo. Battlefield que não faz sentido o Redline, porque eles estão perseguindo ladrões que roubaram, sei lá, 100 mil de dinheiro. Isso é um jogo especial, cara. Pra quê? Eu vi hoje, inclusive, um pessoal do Leninja jogar uma parte desse negócio. E aí? Não, eu achei engraçado que o policial vai perseguir os ladrões com a bala 100 mil de dinheiro e destrói a cidade inteira do caminho, né? O prefeito vai ficar feliz com isso. Virou uma zona é policial, mas virou uma zona de guerra. Como assim? Policial com helicóptero dando tiro no meio do caminho. Cadê a população da cidade também, né? O pessoal entra no prédio, não tem ninguém. Eu gostei da grande novidade de Call of Duty, cara. Agora eles têm um jatinho nas costas, que nem no Titanfall. Parabéns. Não copiamos Titanfall. Não. E eu acho legal, né? Exoesqueleto num personagem que você vai ver em primeira pessoa e que você não vai ver o seu corpo. Exato. Muito bom. Eu não gosto de Call of Duty. Linda. Que mais? Tá bom. Aí teve aqueles jogos de RPG, The Witcher, teve uns jogos da Sony. O The Witcher foi maneiro, que teve uma hora que ele dá um golpe num maluco lá, ele corta o cara no meio. Eu falei, caralho! Eu só isso, The Witcher. The Witcher vai ser maneiro, mas eu não vou jogar. Ah, falando de RPG, eu lembrei da Nintendo, Xenozaga, cara, que foda-se, né? Foda-se, né? Basicamente isso. Foda-se. Eu lembrei de outra coisa da Microsoft, mas acho que não vale a pena falar de Halo aqui. Até porque eles não vão lançar um Halo novo, né? Vão lançar uma coleção de Halo. Não, e o legal é que já saiu notícia que eles não conseguem botar o Halo 2 em 1080p e 60fps. Que o Shone é uma merda. Joguei merda. Enfim. A Sony, eu não vi a conferência da Sony. Eu também não. Mas eu só vi o quê? Vai ter o novo. Eu vi o vídeo do novo. Qual é o nome daquele que é o Indiana Jones? Uncharted, exatamente. Só teve o vídeo também. O vídeo, mas é o vídeo é do. É da Engine, então na CG aqui. É. Pois é. É bem legal. É. Teve o novo Demon Souls, que não é o Demon Souls. Eu quero jogar. Uhum. Não lembro. É foda, eu tive prova no dia, né? A da Sony foi a que mais teve números e coisas do tipo. Só queremos mostrar que nós agora vendemos mais videogame que a Nintendo. Foda-se, eu não tô pouco me fudendo pra isso. Isso eu já vi na internet. É, a Nintendo tá vendendo menos que o Dreamcast, podia botar isso também. Né? Mas agora vem Mario pra caralho aí, cara. Vamos ver. O pessoal tá apostando tudo agora. 2015, cara. Se 2015 o Wii U não deslanchar, em 2016 a Nintendo lança um novo videogame. Se tiver vivo ainda, tá lá. Não, a falência ela não chega não, cara. não chega mesmo, não é impossível. Só a SEGA pra conseguir falir do jeito que ela faliu. Agora, o que ia ser legal é que, imagina, se a Nintendo falir, como a Sony e a Microsoft iam brigar pra ficar com os direitos de Mario? E Pokémon. E Zelda. Não, a Nintendo vai falir. A Nintendo não vai mais falir, não, cara. Foda-se. Mas enfim. Da Nintendo teve Pokémon Ruby? Sim. Que foda-se, né? Pokémon Ruby é a pior geração. Por que vamos comprar um jogo que já foi lançado de Pokémon? Não, e a pior geração de Pokémon pra mim. Eu não gosto da terceira geração. Mas voltando da Sony, eu não lembro de nada. Eu lembro do. Teve um novo vídeo. A maior parte das coisas eram RPGs e tal. Eu não lembro nem de shooter, muito shooter. Assim. Teve aquele do 1602. Acho que é isso. Sim. É do lobisomem. E é legal a transição do CG pro jogo normal, né? Que não dá pra perceber. Tá, legal. Mas não mostrou muito. É, teve o Infamous, mas é um DLC, foda-se. Não é. Acho que o pessoal curtiu só porque. Acho que a Plus vai chegar. As Plus vai chegar no Brasil, foda-se. Ah, eu lembrei do DLC do Dead Rising, você viu? Não. É, o nome do DLC é Ultra Hiper Mega. Ah, sim, eu vi. Dead Rising 3 Plus Alpha X, não sei o que, acho genial. Isso foi muito engraçado. Mas acho que E3 foi isso, mais ou menos. Né? Não teve muita coisa. É, vai ser mais emocionante E3 do ano que vem. Que aí vai ter a maioria dos jogos vão estar saindo. Os videogames vão estar um ano no mercado já. Tudo meio fresco ainda. É isso, né? Não tem nada de muito interessante. As novidades do ano praticamente nem estavam muito lá. É interessante isso, essa conferência, porque foi uma conferência de 2014, mas de 2015, né? Porque 90% dos jogos mostrados é de 2015. É tudo pro ano que vem, quase. E o engraçado é que a maioria dos vídeos já tinham saído na internet, assim. Pois é. Por isso que eu tava falando, que o pessoal tava dizendo, pô, não precisa fazer uma conferência. A Microsoft e a Sony gastaram dinheiro gigante pra fazer uma conferência daquelas, enquanto eles podiam só mostrar o mesmo vídeo que já tinha mostrado antes, como a Nintendo fez. Tá bom. Mas bem, então é isso. Foda-se a 3, falamos demais. E vamos pra discussão da semana, que eu acho que não vai ser tão grande assim. Lucas, aproveitando que o pessoal criou aí uma campanha para tentar trazer mais shoujos pro Brasil, eu pensei na gente discutir por que shoujo e josei não faz muito sucesso no Brasil. Para quem não sabe, shoujo e josei são estilos de quadrinhos japoneses, vamos dizer assim, que são voltados para mulheres. O shoujo é para adolescentes e é só adolescente, né? Não chega a ser para criança. E o josei seria para mulheres adultas. O que você acha aí? Eu acho que é porque o público é muito, muito, muito menor que do Shonen, né, cara? Eu não sei. E fora que a maioria não compra revista. Como assim? Porque é aquele tipo de coisa. Faz muito barulho na internet, mas chega na hora e não compra. É igual o Keikashi, por exemplo. O Keikashi era um dos mangás mais pedidos, mais chorados. E no final ninguém comprou o Keikashi. Né? Era? Era. Porque pô, assim, Keikashi, eu gosto de Keikashi pra caralho. Quando saiu o Keikashi, eu fiquei muito feliz que saiu. Mas eu fiquei surpreso. Ah, foi uma choradeira agora que cancelaram, mas ninguém compra o Keikashi, velho. Fiquei surpreso. Então, cancelaram de vez? Vou cancelar, não lança mais, acho que vou cancelar assim. E eu acho que Shoujo é a mesma coisa. Shoujo o pessoal chora pra ter. É que quando tem, o pessoal não compra. Eu acho que o único que o pessoal comprava mesmo era a Nana. Não sei, assim, por exemplo. Eu sei que Sailor Moon tá vendendo bem pra caralho. Mas é porque é Sailor Moon, né? Pois é, mas não é relançamento. De certa forma, é novo. Deixa eu ver o que mais. Clamp vende bastante, né? Aqui não dá muito pra pegar. Teve algum outro, tem um outro shoujo assim que venda mais, ou que vendeu mais no passado? Foi o Nana. O Nana acho que vendeu bem. É, o Nana vendeu bem, mas. Não sei, eu quero um outro exemplo. Nana é um exemplo ruim, cara. Acho que Nana, você dá um Nana como exemplo, acho que é um exemplo ruim. Fala a verdade, eu não lembro de muitos shoujo no Brasil, não, cara. Pois é, acho que teve poucas coisas que vieram. Teve muita história de romance, que na verdade era muito mais shounen do que shoujo, né? É, romance shounen do que shoujo. É, Video Kawaii veio, o próprio Love Hina realmente é muito, muito menos, né? Nossa, Love Hina é shounen, tá? O Peach Girl veio, o Peach Girl é shoujo propriamente dito. Cara, é complicado. É porque assim, ó, o pessoal também, eu acho que tem um problema na questão de apostas. O pessoal aqui no Brasil, toda vez que eles pegam um shoujo, que eles olham e então, vamos trazer um shoujo, eles realmente pensam num negócio de trazer uma história propriamente de romance. Dificilmente eles trazem um shoujo de aventura. Eu acho que o Sailor Moon, se duvidar, é o primeiro shoujo mesmo de aventura que está sendo trazido pra cá. Porque os trabalhos da Clamp que vieram, na verdade, não são shoujos. Então, você fica... Teve Sakura, tá? Sakura é shoujo, mas Sakura também veio por causa do anime. Mas, Heart, o anime não fez tanto sucesso assim no Brasil, apesar de todo mundo de muita gente lembrar e tal. Mas, ele não é shoujo, propriamente dito. O que mais? X não é shoujo. X é... X-Colic, Tsubasa... Também não são shoujos. Obata é shoujo. Qual? Kobata é shoujo. Mas Kobata também não vendeu tão bem. Só que também tá, a qualidade de Kobata é uma bosta, né? Eu lembro daquele vídeo do Panino Manino jogando Kobata e jogando uma bica, né? Mas assim, se você for ver, eles apostam em muito pouca coisa. A Panini é que ela apostava nos Joseis, só que ela apostava nos Joseis pequenos sem fazer a menor propaganda. Isso, aí como é que quer vender, né? A Chiteira Zé Baby veio pra cá. Eu li a Chiteira Zé Baby todo porque um amigo meu prestou. Mas, tipo, ninguém sabe praticamente o que é a Chiteira Zé Baby, cara. Eu não sei. Pois é. E ele tem um anime relativamente famoso. O próprio Peach Girl, se eu falo assim que teve Peach Girl pra cá, muita gente nem sabe que veio o Peach Girl pra cá, cara. Sabe? É o grande problema das produtoras de mangá daqui é que não fazem propaganda de nenhum, né? No máximo eles fazem uma revista, mas é a revista do público mesmo. Não faz tipo pra pessoal civil, como diz o pessoal do MDM, né? Se você faz uma propaganda em sites como os blogs, vou falar mais de blogs, né? Quem acessa esses blogs é um público específico, que você sabe que ele não vai render o mercado todo. Não adianta você fazer um material somente para quem acessa o Shukranquim, apesar de ser muita gente, porque você sabe que o pouco público que vai comprar do Shukranquim não é o bastante para poder manter o mangá. Pois é. Se todo mundo que acessasse o Shukranquim comprasse, aí era. Mas a maioria do público que acessa meu site, ele tá interessado em outro tipo de mangá, não no shoujo, por exemplo. Ok. Deixando provocações de lado. Então, quando você faz uma propaganda num negócio desse, que é pra um público muito, muito específico, realmente é complicado você fazer o negócio ter sucesso. Ainda hoje, a maioria dos sucessos que a gente vê no Brasil é quando alguma coisa já faz sucesso em anime. Não é nem muito preocupado em como faz sucesso em mangá. Fora que passou na Globo, por exemplo. Já faz um tempo que não é mais questão de... Não, mas por exemplo, Sailor Moon. Sailor Moon tá vendendo bastante por causa do anime que passou na TV há muito tempo atrás e todo mundo era fã. Sailor Moon tem uma... como é que eu posso dizer? Ele é tipo Cavaleiros do Zodíaco, em menor escala. Tipo, todo mundo conhece, mesmo que não, quem não assistiu, sabe o que é Sailor Moon. Então tem uma apoteose, assim. Não é porque necessariamente é algo incrível. Não, nem disso que eu tô falando. Eu falando que todo mundo conhece, mas a maioria conhece por causa do anime da TV. Sim, que tá sim, com verdade, gente. Verdade. Igual Samurai X, igual Sakura, igual Dragon Ball, como eu já disse. Não, a maioria desses vendem bastante por causa disso. Pra mim, só tirando, por exemplo, Naruto e One Piece, que aí foi por causa mais da internet mesmo. Bleach, Naruto, One Piece, todos esses foram por causa de sucessos da internet, cara. O próprio Kekashi, de certa forma, veio pra cá por causa da internet, né? Mas foi por causa do barulho, é isso que eu falo, é isso que eu fico preocupado com isso. Barulho é complicado. Faz o barulho, mas não tem a venda. É. Hoje em dia as coisas vêm muito mais por causa da internet do que o comum. A JBC acho que tá apostando mais em coisas que não tem esse barulho todo na internet, mas sempre são coisas pequenas, né? Que eles sabem que se não for legal, não vai ser um rombo tão grande. Pois é. Se bem que esse Lúcifer e o Martelo aí, eu não sei não. É um bom mangá, para com isso. Não, não, pode ser um mangá bom. Não tô falando que o mangá é ruim, não. Eu tô falando que... Que não vai vender. Ainda mais que tem Lúcifer no nome. Lúcifer é do capeta. Esse negócio é babaquice dos leitores do Shunan. Mas porque realmente não conhece, né? Vamos lá. Mas aí seria boa propaganda, né? Se lançar Pum Pum aqui, tinha mais gente conhece Pum Pum do que... Nossa, mas Pum Pum não ia vender nada, né? Ia vender porra nenhuma, né? Muito triste isso. Mas o Shunan pra mim é isso, é muito barulho, cara. Eles têm que testar uma vez... E tem que ver se vai dar certo, o problema é esse. E a coragem de testar. Assim, a única felicidade que eu tenho em relação a isso é que pelo menos lançaram o meu Josei preferido, que é o Honey Clover. Que inclusive eu nunca entendi porque que lançaram o Honey Clover aqui. Eu nunca entendi, não faz sentido, sabe? Não tem nada a ver. Pense bem, não tem nada a ver, sabe? Na época que lançaram, o barulho já não era tão grande. Tinha muito mais barulho por Nodame do que por... Tem a esperança ainda que vai vir Nodame, vai vir Lovely Complex. Eu só sei que não vai vir Shihaya Furu. O resto, eu teria um pouquinho de esperança. Mas, bem, vamos voltar ao cerne da questão. Por que não faria sucesso exatamente por causa do público? Porque esses que a gente acabou falando, Nodame, o próprio Shihaya Furu, se bem que esse a gente pode meio que deixar de fora, né? Qual foi o outro que tu falou? Lovely Complex. Esses são mangás que, apesar de serem shoujos, eles fazem um sucesso grande com o público masculino. Inclusive, Nana, eu acho que o Nana vendeu bem aqui muito mais pelo público masculino do que pelo público feminino. É a minha opinião, né? Então, assim, será que a alternativa que se teria para lançar mangás aqui, shoujos, teoricamente sucesso, seria ver quais são os mangás que fazem realmente sucesso com o público masculino? E não exatamente com o público feminino? Então, pra mim, a alternativa que eles têm que fazer é começar a pensar assim, mas começar aos poucos. Que nem eles começaram com os mangás normais. Eles começaram com o mangá normal, mas eles começaram aos pouquinhos com mangás menores. É porque assim... Até menos conhecidos. Teve uma época, eu me lembro que teve uma época aí, que a Panini tentou. Ele lançou os mangás que ninguém conhecia, pequenos, pra ver se pegava. Eu tenho aqui o... como é? Speak... Cara, esqueci agora o nome. É legalzinho, cara. Dois volumes, saiu da Panini. Speeches, alguma coisa, não sei o que. Bem, eu nem lembro o nome do mangá, pra você ter ideia que eu tenho. Lançaram aquele Hoshino Uta até que é grande, né? O Ence Monster, que eu tenho também. Aquele Colégio Bijinzaka, não sei o que, que vinha na mesma vibe do Peach Girl. Eles lançaram essas coisas e não fez sucesso. Além disso, a JBC, ela meio que já deixou bem claro várias vezes que eles não estão nem aí pra lançar shoujo. Shoujo e mangá de esporte, porque é de nicho, como eles falaram. Um Net Sport, eu acho que... Não sei, né? Vamos ver aí com o Kuroko no basquete. Eu ia dizer, talvez, né? Mas certo, mas não sei. Vamos ver o Kuroko no basquete. Mas o... Eu não sei. Pra mim, o maior problema é que não vende mesmo. Talvez o esquema seria... Não, mas seria assim, mais... eu concordo com o que tu falou. Esse tipo de mangá, você tem que criar um mercado antes. Claro que nunca vai, que não vai vender. Se você tentar vir com uma coisa grandona, você vai provavelmente gastar muito mais do que você vai trazer, porque realmente não tem tanto público interessado nesse tipo de mangá. Você tem que criar um mercado que realmente o pessoal se interesse em comprar essas obras. Pra mim, um esquema seria como eles estão fazendo com alguns. Aproveita que o anime fez sucesso e tá quase saindo a segunda temporada e tenta lançar ele. Quando o Kimi ni Todoke tava em alta, uhum, e tal, ia sair na segunda temporada. Se lançasse um mangá aqui, todo mundo ia começar a acompanhar. Não, mas o Kimi ni Todoke, pelo menos pelo pouco que eu vejo de sites que tentam botar números, né, que são, acabam sendo muito mais aproximações e apostas. Kimi ni Todoke é um dos, é o único mangá, vamos tirar o Sailor Moon da parada, ele seria o único mangá shoujo que ainda vende. Não é aquelas coisas todas, mas vende. É por causa do anime, é por causa do sucesso do anime. Tonari, não sei, Tonari no Kabutsukun, por exemplo, fez muito sucesso. Tenta botar também. Mas o Tonari no Kabutsukun já tá longe, né? O Kimi ni Todoke que tu falou, quando ele saiu aqui, ainda tava no meio, né, do anime, da segunda temporada? Não, acho que já tinha acabado. Mas não temporada. Fazia muito tempo. O hype ainda não tinha passado. Então, no Kimi, aproveita o hype, é isso que eu tô falando. Pois é. Pra lançar alguma coisa. Aí assim, quem começa, eles... Quando o mangá é bom, o pessoal tende a terminar. Eu não conheço muita gente que desiste do mangá no meio, sendo um mangá bom. Pois é. Então, eu concordo com você. Esse negócio de tentar num hype é legal. Mas, será que essa é a única saída? Será que... Eu não sei, cara. Porque assim, foda do fã de shoujo aqui, o pessoal que gosta mesmo de shoujo, é que eles querem... Que é um público pequeno, a gente já falou, é um público pequeno. É um público pequeno que faz muito barulho. Muito barulho, mas é um público pequeno. E as editoras sabem que é um público pequeno. Então por isso que eles meio que ignoram o que os caras estão falando. É que essa galera, eles querem shoujos que você sabe que não vai vender. Coisa. Tipo, por exemplo, eu sei que muita gente gostaria de Rosa de Versalhes aqui. Mas Rosa de Versalhes não vai vender, cara. Nunca. Porque eles querem um anime bom, que o mangá que eles gostam, mas eles não pensam no mercado. Você tem muita questão de você querer mangás que já fizeram muito sucesso. Mas se você não tem esse mangá na mídia, não tem esse mangá na mídia, nem pra você ver na internet praticamente, porque é uma coisa antiga, você nunca vai criar um público novo. Se lançasse Rosa de Versalhes aqui, vamos supor que o primeiro volume vendesse relativamente bem, muita gente ia olhar, o povo que não está acostumado, ia olhar para o traço, pra uma estética a lá anos 70, 80, e ia desistir do primeiro volume. Coisa que eu não li, eu não posso falar, mas eu sei bem do traço, é muito estranho. Eu não me acostumo muito com o traço. Eu diria que o Jojo só não faria sucesso aqui, a não ser que fosse lançado agora. Jojo só não faria sucesso aqui por causa disso. A não ser que fosse lançado nesse momento. Agora, cara, tipo, agora. Pra mim, Jojo não faz sucesso. Não dá. Eu acho difícil também. Mas a única chance de ele fazer sucesso seria se ele fosse lançado agora. Tipo, os caras dissessem, esse mês, vamos lançar agora, esse mês. E se as capas fossem pretas, não botar aquelas capas de Jojo bizarras também. Não, então, galera, que... E o anime realmente tá criando um hype relativamente grande mesmo. Mas é a chance é agora. Passou, acabou o anime, mês seguinte já não dá mais. Jojo principalmente, porque o Taidão é um traço antigão, né? É um traço que... É um traço que ele nunca veio pra cá, mas que o pessoal sabe que não faz tanto sucesso. Então, é esse pensamento que a gente tá tendo que eu acho que teria que ter editora. Mas eu sei que é muito difícil negociar com o japonês, cara. E ainda mais com o anime, o mangá seria mais caro, a licença e tudo mais. Mas eu acho que a única chance que isso é assim mesmo. O anime é que torna o material visível pro pessoal normal, né? pessoal que não acompanha shows, essas coisas. Principalmente se a gente pensar em termos de ocidente mesmo. Pois é. É. Em termos de Japão, nem tanto, né? Mas em termos de ocidente, não tem pra onde correr. É claro que muita gente vai dizer, ah não, mas tem muita gente que lê mangá e tal, mas não é, né? Até porque tem uma galera que tem um fantum de scan que não consegue aceitar uma mudança no negócio, que não quer mais comprar, cara. É absurdo também isso, sabe? Não, e não aceita a tradução. Ai, vai traduzir essas coisas, eu não gosto. Diria, inclusive, é a minha opinião, assim, os animes na internet, eles foram muito bons para poder proliferar a questão do mangá no Brasil. Porém, os scans não. Assim, sinceramente, não. Os scans não ajudaram. Eu não consigo ver, né? Os animes ajudaram muito, mas os scans não. Eu não tô dizendo que eu sou contra tudo e tal, blá blá blá, mas é, o pessoal às vezes exagera. Eu me lembro, você lembra no, agora no Fast Comics? O cara tava anunciando as coisas, o pessoal falando, tá, não sei o que, não sei o que. Aí eu tenho um lugar que é um site de scan no Twitter, né? Eu nem leio scan, mas eu tenho esse cara. Aí os caras, quando saiu, acho que o anúncio do Kuroko foi do Magui, os caras falaram, olha que merda, cara, essa editora aqui vai lançar. Agora ninguém mais vai querer lançar na internet? Que porra é essa, cara? pessoal, scans, assim, tem um cara do Punch Project lá, não sei qual que é. Não é Punch Project, é Mangás Project, alguma coisa assim, que é do Punch. É do Mangás Project. Ele fala, eu que causa a popularidade de tal mangá no Brasil, eu não aceito tal mangá, esse mangá não vai fazer sucesso, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Pessoal, cabeça pequena, velho, cabeça. Isso é um dos empecilhos, embora eu não acho que isso seja o problema no caso do Shoujo. Então, cara, não sei. De fato, Shoujo não faz sucesso no Brasil. Quando eu boto a pergunta por que não faz sucesso, é porque realmente não faz sucesso. As pessoas podem tentar questionar isso, mas não faz. Muitas vezes é preconceito, muitas vezes ele olha pro estilo do desenho, não tá acostumado e não quer mais ler. É bem complicado, assim. E, cara, principalmente, o que tem pra apostar, pra essa galera que é fã, assim, eu tô apoiando essa campanha que eu tinha falado, essa Queremos Mais Shows. Pessoal, por favor, botem hashtag, inclusive, no Twitter, quem curtir, quem quiser mais shows no Brasil. Shows de Josei, inclusive, principalmente de Josei, no meu caso. Mas eu concordo com o que o Luke falou e o que dá pra apostar é o que tá fazendo sucesso aí nas TVs japonesas. Agora não adianta botar hashtag e não comprar, né, pessoal? Se vocês vão fazer uma campanha pro negócio chegar, por favor, vamos lá, né? Vamos comprar. Ah, mas o negócio não tá legal como eu queria. Briga com a editora pra fazer um negócio melhor, mas vamos comprar, né? Se tiver lixo, tudo bem. Você não precisa comprar, mas... Pois é, a gente brigou tanto com a JBC pra ela melhorar a qualidade dos mangás dela. Eles melhoraram e... Não, brigar de ela, pra gente. Sim, pois é. Não foi só a briga, né? Mas... também. Mas ajudou. Ajudou bastante. Inclusive a Panini merecia ter uma briga aí grande. A Panini ela é um pouquinho mais alheia, né? O público. É porque, né, a Panini tem dinheiro pra caralho, ela se foda também, né? A Panini ganha dinheiro de tudo que é canto, né? Se o mangá não der certo, tem um super-herói, tem revista da Placar, tem álbum da Copa. Se der certo, a gente tem a filiadora da Itália pra ajudar, só uma coisa. Embora eu gostava mais antigamente quando eles tinham essa filosofia de termos a coisa da Itália e lançavam uns mangás que ninguém nunca tinha ouvido falar. Hoje em dia os Estados Unidos saiu lá e vem aqui pra cá, normal. Pois é. Tem umas histórias que o Panini lança. Como assim, cara? Mas bem. Então, galera, é isso. A nossa ideia de que Shoujo pode fazer sucesso é basicamente apostando no que tem de mais novo hoje. E principalmente o que tem de mais novo, que tem um traço mais ou menos semelhante que o pessoal já conhece, né? também não dá pra postar em tudo. Por exemplo, a gente falou do anime aqui que a gente curtiu, o Bokurau A, não sei o que lá, blá blá blá. É, vou até falar o nome pra não ficar tão estranho. É Bokurau A Mina Kawaisu. Esse mangá, por exemplo, não sei se ia render agora. E agora que o anime acabou, nunca mais a gente vai se ouvir falar disso. Nem fez tanto sucesso ali. Não fez, mas principalmente assim, não dá. E é que é um mangá mais parecidozinho com o que já fez sucesso aqui no Brasil, né? E o traço também, mas bem... Ah, é bom começar com os popularzão. É. Que nem começou o mangá no Brasil, começou com o Dragon Ball Cavaleiro do Zodíaco. Mas o que, que é o população, cara? A população de shows no Brasil, acho que Sailor Moon, cara. Ele tá saindo aí. Sailor Moon não vai trazer outros mangás pra cá. Cara, eu tô falando, começa com esse, começa do que estão saindo de anime, que tá popularizando. E depois vai trazer mais. De que não lançou no Brasil, o população que eu conheço é Notami. E eles não querem apostar. De jeito nenhum. Ah, Love mangá Pop, de sucesso. É. Tudo. É, mas não é tão grande quanto o Nodami. Não é tão grande quanto o Nodami. Não, mas por exemplo, vai sair uma temporada agora, vai sair a Horizon. Aham. E é um mangá shoujo famosão. Pois é uma possibilidade. É bem estilo dos mangás que a Panini lança, inclusive. Então, tem tudo pra fazer sucesso. Lança ele aqui, é pra ver como é que vai e tal. Eu acho que a Horizon faria sucesso no Brasil. Eu acho que a Horizon vai ser lançado depois que tudo aqui acabar. Porque é claramente um substituto perfeito pra essa obra. Pois é, então, aí vai vendo. Mas que não vai acabar agora. Vai criando fã, vai criando mercado e aos poucos você vai trazendo as coisas mais obscuras, mais coisas mais que não sai anime e tal. É. Então, também, o fora que também não dá pra postar no. E muito mangá curto, porque mangá curto não faz esse sucesso todo, né? Pois é. Não dá. Então, bem, é isso aí. Eu não tenho muito mais o que falar. Não sei se o Luke tem alguma coisa nova a falar. Mas alguma coisa a introduzir sobre o assunto aí. Introduzir na mente dos nossos ouvintes, claro. Eu ficaria muito feliz com o Love Conk. Só isso. Eu compraria todos. Eu também. O dono da banca ia olhar feio pra mim, mas eu ia um pouco me ligar assim, Eu também compraria, cara. No meu caso, o cara não ia olhar feio pra mim. Já tá acostumado, né? Então, já tá acostumado, vagarado. Mas porque não é um dono de banca, né, cara? Eu compro um Conk Shop, então o cara lê coisas malucas também, então ele já tá. Foda-se. Bem, mas é isso. Quem quiser mais shows no Brasil, seja eles nesse jeito que a gente falou, ou até outras formas, sei lá, vai que o barulho de outras possibilidades. Por favor, apoiem a campanha. Quem quiser. Quem não quiser, por favor, não apoie, porque não vale a pena você apoiar a campanha e no final não comprar o mangá. Mas se você tiver coragem e culhões de apoiar a campanha, se der certo depois apoiar, comprar o mangá, né? Depois de comprar o mangá, então por favor coloquem a hashtag, vai estar no post. Queremos mais shoujo. Podem perturbar nas editoras? Não, por favor, não. Não quero problemas com editores, mas vai ter o link do pessoal do Facebook, do grupo do Facebook. Por favor, divulguem a hashtag queremos mais shoujo. E é isso. Eu indico Justice League Doom. Então, eu vou indicar um filme de animação, não é um quadrinho, da Liga da Justiça. Inclusive, eu notei uma coisa interessante nesses filmes de animação da DC, que eles sempre são muito melhores do que os quadrinhos. Incrível. Eu já acho o contrário, mas beleza, continua. Bem, saiu o Justice League de Doom, que é baseado num quadrinho, acho o mesmo nome, né? Aqui no Brasil ficou Liga da Justiça, Legião do Mal. Caralho, eu achei muito ridículo. Legião do Mal é foda pra caralho. Caralho, cara, quando essa Sabage grita, né? Nós somos da Legião do Mal. Não! Eu imagino eles já sentados na mesa, escrito Legião do Mal, né, cara? Eles eram fodas. Eles fizeram uma mesa escrito Legião do Mal, cara. É do caralho. Meu Deus. Mas bem, é uma história da Liga da Justiça, como o próprio nome diz, em que o pessoal da Legião do Mal, entre aspas, um grupo de vilões, cada um uma espécie de vilão clássico de um dos membros da Liga, que nesse caso é a Liga mais conhecida, que é o Superman, o Batman, o Aquaman, é verdade. Agora eu tô lembrando do Aquaman não, desculpa. O Flash, o Lanterna Verde e o Caçador de Marte. Então eles pegaram cada um de um vilão conhecido de cada um desses. E o Victor Savage, que é um vilão mais ou menos foda da DC. Não é foda, mas é bastante conhecido. Ele uniu essa galera para criar um plano para destruir a Liga da Justiça, obviamente. Que merda. Para que o tira da Liga da Justiça do caminho, ele poderia concluir seu plano para dominar o mundo. Que consistia basicamente em destruir 2/3 da humanidade e comandar o resto. Então, aí você pensa, mas caralho, que história ridícula, não sei o que, blá blá blá. Então, o que tem de legal na história? Além do negócio ser bem feito, a animação é legal, a dublagem é legal. Apesar de que eu vi a dublada em inglês, né? Eu gosto da dublagem em português porque o Batman é foda. A dublagem em português é bem legal, cara, da Liga da Justiça. Mas eu mesmo vi o dublado em inglês. O legal é que a forma dele achar pra como destruir os membros da Liga foi ele conseguindo dar uma ideia que era a puta absurdamente ingênua pra o Senhor dos Espelhos, um dos vilões do Flash, que obviamente todos os vilões do Flash são ruins, então esse também é. Que é ele conseguir se infiltrar no Batmóvel, entrar na Batcaverna e roubar os planos do Batman. Porque é muito conveniente, né? Ah, beleza. Obviamente. E o Batman, por sinal, é uma coisa que o Batman teria de verdade. Ele tem planos pra poder destruir qualquer um dos membros da Liga da Justiça. E convenientemente, os caras roubam os planos e aplicam eles contra os membros da Liga da Justiça. O único problema é que os planos do Batman contra a Liga da Justiça só funcionam se o Batman não souber que eles estão sendo usados, né? Fora que não tem um plano de como vencer o Batman, né? Cara, sabe o que é pior? Assim, galera, eu realmente tô indicando o filme, eu achei legal. Inclusive eu dou 3.5 Batman Senhora da Foto, o filme também não é genial. Mas é porque tem uns furos que você fica, ainda bem que não fizeram um filme de verdade, cara. Fizeram só uma animação e só tem um quadrinho. Porque, tipo, o Bane tá pra matar o Batman e ele enterra o Batman vivo. Por que não mata o Batman, caralho? E vai embora. Ele vai embora? Porque se o Bane tivesse conseguido vencer ali. Ele não vence o Batman, mas ele vence o Bruce Wayne. Ele sabia que era o Bruce Wayne. Sabia que era o Bruce Wayne. Porque ele fala. Eu já quebrei você como você, agora eu vou quebrar você como pessoa. Tá bom. Aí ele vai lá e vai embora, deixa o cara lá enterrado. Ah, foda-se, não confirmei o cadáver, tá tudo bem. É foda, cara. Pois é, mas o filme ele é legal, não vou falar basicamente como é que são as resoluções e tal. Eu acho o filme interessante, apesar da premissa absurda, a premissa de quadrinho, a premissa clássica de quadrinho. E o Batman sim teria, ele com certeza teria planos pra vencer os outros membros da Liga da Justiça. Isso inclusive está provado no Batman The Dark Knight. E venceria todos. Porque o Batman é foda. Apesar que eu acho que eu perderia pro Flash, mas beleza. Só completando, o Flash deveria ser o personagem mais poderoso de todos, né? Todo mundo sabe disso. Quem já viu explicações do poder do Flash, teoricamente, do poder do Flash, ele deveria ser mais forte do que o Superman e que os outros, mas tô nem aí. A única coisa que me incomoda é o Cyborg. Eu acho que sem necessidade de Cyborg, podia ser muito bem o Aquaman. Mas como o Cyborg tá nos 952 da Liga da Justiça agora. Eles tiveram que botar esse filme. Mas o que eu achei legal do Cyborg é que o Cyborg ele ajuda, mas ele não é tão importante pra história. Tipo, ele tá por cota lá. Muito bem. Eu não achei isso ruim, cara. Se ele fosse, tipo, o cara que ia salvar a liga, eu ia achar muito mais chato, sabe? Mas é isso, eu acho o plano de salvar de babaca pra caralho. É plano de vilão de quadrinho mesmo. Dominaria o mundo! Gente, aí, dominou o mundo, o que você vai fazer depois? Quem nunca pensa nisso? Não, porque ele quer conquistar o mundo, ele quer que as pessoas. Ela... É porque até faz sentido nesse ponto. Ele quer conquistar o mundo para que as pessoas eles, venerem ele. Com isso, ele diz que vai ficar mais rico do que tudo, porque realmente faria sentido ele ficar. Ele ficaria mais rico que tudo. O problema é que se ele tivesse todo o poder, o que ele ia querer além disso? Mas, sinceramente, eu não gosto muito do personagem do Savage. Apesar de eu entender o porquê o pessoal acha ele foda e não sei o que, eu acho que ele é só mais um cara imortal mesmo. Não sei. Pra mim, ele... Superman jogar no sol. Inclusive, pra mim, ele era um vilão do Batman, porque eu só via ele lutar contra o Batman. Porque ele não tinha nível pra poder enfrentar nenhum dos outros personagens, sabe? Mas bem, foda-se. Porque ele é só um cara que não morre. Ele é só um cara que não morre, não. É um capo. Ele é um merdão. Eu não gosto dele. Não. Eu diria que o Savage, daquele grupo ali de vilões, ele é o que é menos vergonha ali, na minha opinião. Ah, porque tem a mulher leopardo, puta que pariu, né? Não, você nota que os vilões do pessoal da IAX são bem ridículos, né, cara? Qual vilão? O vilão do Super-Homem é um metalo, um robô. É um robô, foda-se. Um robô que não funciona sem a kriptonita dentro. Ele funciona sem a kriptonita dentro, não tem nada a ver com aquilo ali. Ele é um robô, ponto. É um robô que tem personalidade e que quer dinheiro. Por quê? Não é um ciborgue, sabe? É um robô. Tem o Bane, lutador mexicano, que eu acho ridículo pra caralho. Que é o Bane dos quadrinhos. Não tem é eu não acho o Bane ridículo assim não, sabe, cara? Eu acho a roupa do Bane é bem, bem ridícula. Mas o personagem em si eu não acho ele tão ridículo. Eu só acho que eles dão uma diminuída nele toda vez que eles fazem uma história que não tem só o Batman. Que ele fica burro, sabe? Quando é ele contra o Batman, ele é um cara forte e inteligente. Mas quando é ele contra o Batman e outros personagens, ele fica burro. Eu nunca entendi isso. Aí tem a mulher leopardo, que é uma mulher leopardo. Tem a Carol, que é a antiga namorada do Lanterna Verde, que virou Lanterna Roxa. Que nos quadrinhos ela não é malvada. Tem uma hora que ela fica meio puta com o Lanterna Verde. Mas depois... É porque a história do Lanterna Verde é... É bem louca, não sei. É uma hora... Tem um momento que o Lanterna Verde fica do mal, então foda-se. É o Hal Jordan, é um cuzão. Tem o Mestre dos Espelhos, que como eu já falei, a galeria do Flash é uma bosta. A galeria do Flash. No momento que o Flash e o cara tá entrando no espelho, o Flash já meteu a porrada. A galeria do Flash é uma bosta, eu tenho que admitir. Eu já falei isso várias vezes, inclusive, né? Galeria do Flash, porra, é Mestre dos Espelhos, é. Capitão Gelo, Bumerangue, não. O Ajax, o marciano branco Traverso, que deu em cima dele. Não, é um outro marciano, pô. Faz sentido. Faz sentido que porque o Ajax, ele é o caçador de Marte, mas em traduções antigas, ele era o caçador de homens de Marte. É um cara bem específico, né, cara? Então... É que é foda. Eu me imagino como vilão transmorfo, eu tendo que virar uma mulher pra dar em cima de um cara. É muita falta de dignidade, cara. É, cara, o filme é legal também por esses lances ridículos, cara. Eu também ficava toda hora, caralho, cara, que merda. Cara, que foda. Eu indico realmente pra galera de Justice League do mundo. É isso. Eu indico o podcast Jogabilidade. Você fala que vê pouco podcast, vê não, né? Ouve pouco podcast de videogame. Eu não sei se você conhece Jogabilidade. Não. Os podcasts de videogame que eu via mais, ignorando Matando o Robô Gigante, era o Games on the Rocks, que eu acho maneiro. E que de certa forma inspirou o podcast aqui em algumas coisas. E o Café com Games. O Jogabilidade veio do site Nowloading, do podcast Nowloading. Sim. Que é um podcast que inspirou o Caio Corraine a fazer o Game do Mundo, né? E alguns integrantes do Nowloading fizeram Jogabilidade e começaram a fazer o podcast sobre quadrinhos, que que eles dividem entre temas específicos sobre um jogo ou sobre, por exemplo, o que a gente faz às vezes de da vida mesmo, né? É, realidade virtual, sobre uma pessoa, sobre um jogo de verdade. E também faz parte de notícia, um outro podcast chamado Vértice, que só fala de notícia, fala do que estão jogando. Também tem um podcast pra animes, que eu não gosto muito, mas... É difícil, né, ter um podcast pra animes que... É complicado. É complicado porque a gente sabe sobre o assunto, então a gente fica... A gente sabe muito mais sobre o assunto. É, então é isso, né? É, mas o legal também você entrar no site, fora esses três podcasts, tem um download inteiro lá, e você pode ouvir os podcasts antigos, que são bem legais, cara. Eu gosto muito do download, eu gostava muito do pessoal. Eu acompanhava quando começou a morrer, morreu do nada, assim, e eu não tinha como baixar os podcasts antigos. Eu achei esse site. Lá tem tudo, do primeiro até o 89, que é onde terminou. E é bem legal, cara. Eu tava sem podcast pra ouvir, que eu já tinha chegado em tudo, já tinha ouvido tudo, eu tinha que ficar eita! Ouvi alguma coisa no ônibus e tava faltando alguma coisa pra eu pesquisei e tem o download, cara. É um podcast bem legal, divertido. Sim, eu tenho um motivo pra não ouvir podcast de games, né? É que eu não jogo. Então, pra mim, é tipo, ouvir sobre coisas que eu não vou ter. É meio frustrante, sabe? O Games of the Rocks eu ainda acho por causa das piadas, e eu não escuto muito. De vez em quando, tipo, eu escutei agora por causa da E3. Mas tudo bem. Tem alguma coisa a mais? Alguma coisa diferente nesse podcast, assim, que chame mais atenção? Senão, é tipo, ele é um podcast que eu acho muito legal. É podcast de game, cara. Se você tá procurando alguma coisa, um outro podcast de outra coisa, você procura ele. Eu acho legal. É basicamente isso mesmo. É mais uma dica, porque eu fiquei procurando esses tempos aí, alguma coisa pra ouvir, e cheguei nele. É, é legal, cara. Teve uma época na minha vida que eu escutava muito podcast. Eu realmente escutava tudo, assim. Eu me lembro de um podcast espanhol de anime que eu escutava, inclusive eu achava mais legal do que os podcasts daqui. E tinha... Apesar de que eu entendia só metade do que os caras falavam, porque eles falavam muito rápido. Eu ouço um inglês, cara, mas eu tenho que ver o vídeo pra entender, porque eu tenho que prestar atenção. Se eu estiver fazendo outra coisa e não estiver prestando atenção, eu não vou entender nada. Entendi. Mas eu escutava um podcast chamado Mission Tokyo. Mas só que ele era legal quando eu trabalhava. Obviamente ele não é legal. Eu não indico ele pra escutar assim, normal, porque ele é um podcast de 3 horas. Nossa. O próprio Games on the Rocks, ele era legal pra escutar no trabalho, porque tinha as edições dele que eram de 4 horas. É, mas... Foda, né? Tem um no final do ano que tem quase 6 horas de gravação com a porra. É verdade. Não, pior que são 3 podcasts de 6 horas, cara. É foda. Pois é. Anime. Um dia a gente vai fazer isso com o Anime Coach, né? Muito difícil, cara. O pessoal não vai. Não, eu não ia. Eu ia parar também. Mas é isso. Site Jogabilidade, podcast Vértice, Dash e Jack. Não é Vértice, Dash e Jack? É, o de anime é Jack, o de notícias é o Vértice. Mas tu disse que o de anime não é legal, então... Que coisa é isso? É só pergunta, sobre esse de anime, já mudando o assunto. Tenho certeza que os de jogos são legais, até porque o pessoal dá um download e sabia bastante sobre o assunto. Mas é, esse de anime é tipo... Eu não vou nem citar com outro podcast de anime, mas... Tinha uns podcasts que eu escutava, que era mais podcasts nerds, vamos dizer assim... Tipo, os caras gostavam de animação, eles pegavam um anime que eles gostaram muito naquele momento, que quem conhece anime conhecia eras, e começam a falar dele de uma forma tosca. Tipo, eu escutei uma vez um podcast sobre Golden Boy, como se fosse a coisa mais depravada do mundo. Não, é que o Caio Corraine faz parte do de anime, né? Aham. Uhum. Então você pega basicamente o que eles falavam de anime, é basicamente aquilo. Eles pegam um tema de anime, uma pessoa escolhe um anime pra pessoa ver, eles assistem e fazem podcast sobre o anime. Basicamente isso. Uhum. Só que, por exemplo, tem aqueles comentários. Ah, eles falaram sobre Kids on the Slope, né? Uhum. Aí tem aquele tipo comentário. Ah, eu pensei que o começo era de sobre viados, não sei o que. É, tipo, eles comentam toda hora que eles são gays. O Games on the Rocks tem muito disso. Pois é. Aquela coisa meio superficial. Aos poucos eles tentam. É porque o Games of the Rocks eu acho que é legal porque não é superficial, né? Games of the Rocks é foda-se, é quase o MDM dos. Dos de games, é. Eu me lembro, acho que a gente fez aqui, inclusive, uma vez, eu, só que era com o Raoni, cara, que eu peguei a mesma discussão que eles tinham feito, que era se no banheiro os caras se limpavam de pé ou sentado. É claro que é sentado, por favor. Não, é porque o Games of the Rocks eles estão falando de um assunto e do nada eles vão falar sobre RuPaul, concurso de TX e tal. E eles ligam foda-se, né? É isso que é legal, gente. O download, o jogabilidade é mais serinho. Ah, tá. Eu acho que é por isso que eu não sei, mas eu gostava de podcast séries quando eles eram curtos. Eu não gosto de podcast séries longos. É que às vezes você se perde com podcast longo, né? É. Quando é um podcast de zoação, você... Ah, tá a zoação, vou assim. É tipo MDM. É tipo MDM. Então é isso aí, galera. Escutem. Quantos baixos na Feira da Fruta será pro podcasts do Jogabilidade? Eu, por enquanto, não ouvi tudo. Eu dou 3,5. Ok. Tá bom. Então é isso. Antes de falar considerações finais, eu tava conversando com o Luke antes, e a gente vai fazer uma aposta aqui. A gente tá gravando esse podcast antes das oitavas de finais da Copa do Mundo, então a gente vai fazer uma aposta, um bolão das oitavas de final, em que quem perder vai ter que colocar o avatar do Twitter que o outro indicar. É, tem um limite, a gente botou aí de avatar, mas com certeza o Luke vai me zoar muito se eu perder. E com certeza eu vou zoar muito o Luke se ele perder. Via Now Justice pra baixo. Pois é. Então a gente vai começar aqui com isso antes de falar as considerações finais. Se bem que antes disso, Luke, pode falar agora do Aquaman? Por favor, gente. O Ben Affleck conseguiu pegar um ator pior que ele pra ninguém mais reclamar dele. Ele pegou a porra do Jason Momoa pra ser a porra do Aquaman. Vai tomar no cu desse, vai tomar no cu, Warner, vai se fuder. Eu me recuso a assistir esse filme. Me recuso. Assistir o filme do Batman vs Superman. É, porque não é mais Superman vs Batman. Batman vs Superman, pô. Não é, e não é o Man of Steel 2, é Batman vs Superman, porque o Man of Steel 2 é em 2018. Eu quero saber onde é que eles vão enfiar tempo pra botar Mulher Maravilha, o Batman, o Flash, o Robin. Disseram que o Flash é. É uma piada pronta, né? Disseram que o Flash é uma aparição rápida. O Aquaman, o Cyborg... Eu quero ver como é que eles vão arranjar tempo. E tá na lista lá, também contrataram um ator pra o Caçador de Marte. Ai, meu Deus. E... Eu preferia que fosse o Matt Damon, o Aquaman, do que o Momoa, cara. Eu também, pô. A gente reclamou de boca cheia, a gente não sabia, cara. A gente era feliz e não sabia, cara. Pra quem não conhece Jason Momoa, porque também não é o cara mais conhecido do mundo, ele foi o Khal Drogo do Game of Thrones. E ele foi o Conan, o pior Conan da história do cinema. O Conan em que o garoto Conan era mais badass que esse viado. Que raio, cara. Puta que pariu. Bem, então é isso. Vamos agora para as nossas apostas. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Brasil e Chile, Luke. Quem ganha e depois o placar. Assim, o importante é a vitória do time. E se der empate, se a gente acertar um número igual, a gente vai ver pelo placar. Então vamos lá, Brasil e Chile. Brasil vai ganhar 2-0. Ok, eu vou apostar que o Brasil vai ganhar 1-0. Colômbia e Uruguai. Uruguai 1-0. Eu acho que a Colômbia vai ganhar de 2-0 do Uruguai. França e Nigéria. França vai ganhar 3-0, França. Eu acho que a França vai ganhar 2-0, França. Alemanha e Argélia. Alemanha vai ganhar 3-0, Alemanha também. A Alemanha vai ganhar de 4-0 da Argélia. Nossa. Holanda e México. Holanda vai ganhar 2-1. Eu acho que vai dar empate 2-2 e nos pênaltis o México vai ganhar. Que isso, cara. Tem o Robin do outro lado, Robin. Eu tô confiando no pessoal do México, cara. Tem o quadrado, cara. Eu vi uma foto do quadrado, aí tinha o quadrado mágico brasileiro e tinha o quadrado mágico que era com o chapéu do Robin. Mas era o quadrado. Quadrado é o. Cara, agora eu tô confundindo, não sei. Quadrado é o do México ou... É da Colômbia. Ou da Colômbia, né? Colômbia. Não, é verdade. Colômbia? É o Alex... É, foda-se. O México tem um Chicharito, então pronto. Pelo menos isso eu sei. Manja pra caralho de futebol, né? Não, porra, mas tu também não. Não lembro o nome do cara. É porque eu sei que tinha um cara no Equador que tinha um nome também muito parecido. Foda-se. O Alan e México já falou Costa Rica e Grécia. Esse jogo vai ser... Nossa, foda. Esse jogo vai ser a foice voando um pra cada lado, né? É, putz, eu acho que vai ganhar Costa Rica, né? Mas, sei lá, Costa Rica... 6-0. Hã? 6-0? 6-0. Meio a zero. Vai ser tipo aquele... Não, porra. 1-0 Costa Rica, mas vai ser um gol chorado. Eu acho que vai ser Costa Rica 3-0. Nossa. Eu tô apostando. Costa Rica tá foda, pô. Argentina e Suíça. Suíça 5-0. Vai, Suíça. Tá de brincadeira de Creation Space to me. Pô, Bósnia, a Argentina só foi pra Bósnia, cara. Suíça é. Você tá de brincadeira de mim? Suíça é Brasil na Copa do Mundo, velho. É, mas vai ser, tipo, vai ser mesmo 5-0? Vou apostar nisso. Joga bonito, é isso aí. Então, acho que vai ser Argentina 2-0. Que absurdo, cara. Você não entende nada, meu Deus. Bélgica e Estados Unidos. Estados Unidos 1-0. É sério? Não, assim. Bélgica 2-0. Aí, não precisa mais desempatar. Precisa mais desempatar que eu já ganhei isso aí. Só pela Suíça eu já ganhei. Cara, eu já ganhei e eu vou ganhar por causa do jogo da Holanda e do México. Quer ver? Eu até digo, quem vai perder o pênalti da Holanda vai ser o Van Persie. Que isso, o Van Persie faz gol de cabeça no pé. Faz gol de golfinho, né? Van Persie daria um bom Aquaman, por sinal. Pois é, cara, nada pra caralho. Então, galera, quando sair o podcast, vocês já vão saber qual foi o resultado. E vocês vão também saber qual foi a imagem ridícula que o cara que perdeu vai ter que usar no Twitter durante uma semana. Como eu já tenho uma imagem ridícula no Twitter, eu não tô muito preocupado, não. Pois é, eu não sei, a minha imagem no Twitter é a minha foto. Desculpa. É, então não vai piorar, não. Desculpa, tá? Se eu sou feio. Então é isso, galera. Alguma consideração final a mais? Eu fui ler um comentário sobre o Sidonia no Kishi no Netflix. O cara nos comentários escreveu o seguinte: Naruto do espaço, hahaha. Aí eu botei o cara do América mandando ele tomar no cu. Que pariu, cara. Que merda, cara. É beleza. Então, falou, galera. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau.